Você está ouvindo? Role Playing Game, o mestre jogador. Nonimo kikan wei. Omae wa mou system videogame de. Veja o brinquedo caverna do dragão. Um real cast. Sejam bem-vindos a mais um Realcast. Sou Thiago Amorim e... This is the Kringan, meu irmão! My brother. Meu irmão! This is the Guazon, meu irmão! Meu Deus do céu, é o Brumado. Viva Cristo! Viva Cristo! Viva Cristo! É do vídeo do El Bromas. Bom, eu sou o Neves e vão assistir o filme do Coringa com a cachaçinha Pitu e uma 9mm do lado. Revolve do lado. Revolve do lado. Boa começou dica, a nova era. Meu nome é Luiz Valadares e somos todos filhos de Thomas Wayne. Incels, rise up! Incels, toma o Wayne's rise up! Ninguém solta a mão de ninguém. No protesto, os palhaços loucos. Eu sou o Ian Farias e Murray. Quando me apresentar, pode me chamar de Adversão da Noite? Por que, meu Deus do céu? Mas você já dançou com o demônio sobre a luz pálida do luar. Mas é isso aí, galera. Estamos aqui hoje pra falar... Já tu que apresenta agora o programa. É, mas você... Eu morri agora. O cara... Eu morri e você fazia parte agora. Cara, parabéns. Pera aí, eu vou te mostrar o que é poder de verdade aqui. O site é seu. Não faz isso, filho da puta. Filho da puta, vai lá e ele fala, eu sou de chá... Bem-vindos a mais um Realcast, o que se espera ele falar do tema. E depois ele fala no meio. Eu sempre falo o tema depois da apresentação, seu bosta. Hoje. Eu sempre falo depois da apresentação o tema. Olha os programas que a gente grava. Vai, fala então, desgraçado. Não, eu quero mais não, fala tu. Ah, agora eu não quero mais não. Tá de charme. Só queria deixar um alerta antes do pessoal assistir, o caso ouvindo. E... provavelmente tem grandes exaltações a incels aqui no... É um podcast de extrema-direita. Extrema-esquerda, é difícil de ser. Esse podcast será o novo símbolo da extrema-direita. Mas no meio desse programa o Ian vira progressista. Pro Porsche. O Ian vira progressista no meio desse programa. No meio não. Do começo pro meio, eu lembro. Eu lembro, eu tava lá. Eu lembro. Mas não, aí, foi que... não foi alucinação. Não foi alucinação. Tem spoiler pra caralho nesse programa, aviso logo. Caralho. Mas e aí, Thiago, o que a gente vai falar hoje sobre o quê? Pelo amor de Deus. Vamos falar sobre Coringa, do Joaquin Phoenix. Na verdade, é o Coringa do Todd Phillips, porque... É o Joaquin Pássaro de Fogo. Quem faz o Coringa? Sou eu? Não, sou eu não. Não, você. Eu não, você. Tu. Não, você tá certo. Não, tu não é cego, tu é surdo. Bora, porra, é Coringa. Eu sou Coringa, meu irmão. É isso aí, cara, a gente... É spoiler pra caralho, espero que vocês gostem. Assina o nosso feed, lembrando que o Um Realcast tá no Spotify, no iTunes e nos melhores aplicativos de podcast do Brasil. E na jukebox do bar da esquina da sua casa. É, se você me pedir, eu mando o arquivo pra você. É, exatamente. Eu te levo pra cachaçaria pra gente ouvir lá. É isso, valeu. Pau no cu do mundo. Caralho, que mensagem boa. Pau no cu do mundo. But I cry because your love has passed me by. You took me by surprise. Que eu tava falando de lembrar todo o caminho até o filme, antes de começar a falar do filme em si. E aí tu falou, não pode falar do Leto. Vamos falar do Leto sim, porra. Cara, eu não falei que não é pra falar do Leto. Eu disse que a gente tem que começar falando do Leto. É porque não pode falar do Leto, o Ian é apaixonado pelo Leto. Isso é o Coringa, meu irmão. Olha essa tatuagem, olha esse danado na cara dele. Na testa. Aviadado do caralho. Não, porque ele teve 11 minutos de cor do filme. Não dá pra um ator se entregar em 11 minutos. Nunca assisti o Hannibal na vida. Mano, o Ian hypando aquele Coringa, bicho, foi deprimente. Eu não, não digo nem do Incel Coringa, meu irmão, mas ele tentando defender a atuação dele depois do filme. Porque não, porque é teve algumas cenas que não salvaram. Qual é a cena do Coé Coringa? Moleque, eu vou te falar, eu não vi esse filme até hoje. Sério? Juro pra tu. Bicho, eu vi esse, era pra gente fazer um Hellcast de Esquadrão Suicida, porque todo mundo achou que ia ser bom. Ninguém tava... O trailer parecia que ia ser bom, cara. Aquele trailer lá com o Queen tocando. Eu vou te falar, eu achei, assim, achei o filme legalzinho desde o trailer. Por isso eu nem vi no cinema. Achei, sei lá, eu acho que não vale, sabe? Falei, pra eu não gosto de Arlequina. Tipo... Mas ela não tá, a Arlequina não tá detestável nesse filme. Por incrível que pareça. Ela é uma personagem decente. Ela é o melhor personagem do filme. É, sim. Ela é uma personagem decente nesse filme, diferente do que vai sair agora. Ah, esse aí, bicho. Esse aí eu vou ver no... Só quando sair o Blu-ray mesmo, que eu não vou ver essa porra em qualidade de merda, não. Isso, mano, tô constando ainda, que nem o torrent isso deve valer a pena. E aí ainda falaram que o vilão, o Máscara alguma coisa lá, que é o... Máscara Negra. Máscara. Isso. O Máscara da Morte lá. Cavaleiro de Câncer lá, ele... Ou ele é tipo, ah, é um vilão misógino, não sei o quê, e as garotas estão numa missão de empoderamento. Como assim um vilão misógino? Vou ensinar ele a... Ele vai bater em mulher, é isso, no filme? Né? Ele vai bater em mulher porque ele odeia mulher. E aí ficou, e aí, como é que vai ser o futuro aí do DCU? Não, é, e o pior é que esse bagulho do Leto, ele ainda aumentou muito esse hype de que o Ledger é insuperável, né? Sim. Porque, tipo, veio o Ledger, daí depois veio o Leto. Aí é, lá pra baixo falou, o nível. Já era, nunca mais. Acho que de valores. De repente todo mundo começou a valorizar todos os Coringas passados. Porque... Foi, é. Nego defendeu até o... Aquele lá. Aquele o... da Feira da Fruta. Da Feira da Caramba. Brasileiro é foda. É o baixo do Adam West da Feira da Fruta. Eu nunca lembro o nome do ator, mas eu chamo de Coringa de Bigode. Isso, Coringa de Bigode. Nego defende até isso. É, porque foi tão ruim que ele ganhou qualidades. O pessoal começou a assistir, ó, realmente? Tem uns trejeitos de Coringa, é. O pessoal deve ter assistido até o Homem que Ri, velho, que foi a origem mesmo do Coringa. Pode crer. Bom filme isso. Eu fui atrás, é bizarro, bicho. Você olha pra cara dele, isso é uma cara de respeito. Opa. É. Ele não precisa fazer nada, só olha pra você, ele olha na sua alma. Um Coringa que eu fiquei assim, que eu achei legal o design, a maquiagem, mas eu não fui atrás, eu não assisti a série do Gotham. Ah, o Coringa então, que não é Coringa? Isso, eu achei... O Jeremy. Isso, eu achei legal nome, aquilo. Você cara tirou esse Jeremy de onde? Oi? Tu tirou esse Jeremy de onde? Não é Jeremy não, o nome dele? Não, é Jerome, porra. É parecido, porra. Cara, faz tempo que eu não assisto Gotham, bicho. Jaromel. Jaromel, o zagueiro do Grêmio. Giromba. É isso. Enfim, no, pelo menos no começo que eu parei Gotham, ele tava de boa. Depois que ele ganhou um visualzinho meio louco lá, eu não tava ele, mais assistindo. Na verdade, ele continuou bom, pô. Continuou ele começou, bom? Ele começou naquela parada gangster, psicopata do caralho. Aí parece que ele... perdeu já a cara dele, na verdade ele se fingiu de morto ou coisa assim. Sim. E com isso arrancou o rosto dele no mais estilo Endgame, que eu não tô falando do filme ruim, sim da HQ, das 952. É verdade. Aí depois ele caiu na parada do tanque químico e voltou todo enrugado, fudidão, calvo. E... e, pô, continuou bom na parada. E aí, tem alguma coisa do Coringa na série Gotham? Ele é só uma homenagem. A Fox, ela não tem, parece direito. Que o direito do Coringa. Ah, tem que ser. Aí é por isso que é Jerome, é por isso que o cara, o cabelinho verde depois que ele caiu, que sobrou, sei lá, os fiapos do Fibolinho, ó, o cebolinho na cabeça dele, os fiapos que sobraram são verdes pra dizer que, ó, aquele é o Coringa, hein? Cabeça pois é, esse é um Coringa que foi melhor também que o Jared Leto. Moleque, o pior, eu não. Eu no começo, eu lembro que eu cheguei a assistir. Assim que esse personagem apareceu na série, aí tinha a discussão na internet de que ele era ou não o Coringa, né? ficou nisso pra sempre, até que meio que eles guiaram ele pra ser o Coringa. Mas porque eu acho que vende mais mesmo a série do que qualquer coisa. Porque, assim, eu não gostei muito, eu acho ele meio sem noção na série. Eu gostei dele, eu acho ele um bom personagem, mas não como Coringa, tá ligado? Não interpretando Coringa. Pra mim, eu sempre vi ele como um personagem que era um tipo Coringa. Isso. Mas isso, mesmo sendo parece, Coringa. É. Um arquétipo do Coringa. É, um pouco do arquétipo, né? Falta ainda muita coisa pra ele ser o Coringa. Falta o quê pra ele ser o Coringa? Cara, velho, alguma cena que você não entenda a mente dele direito. Alguma cena estilo Coringa de verdade, bicho. Tipo? Você fica... Demonstra a real insanidade dele. É, você fica pensando, caralho, velho, qual o nível de... O que ele tá querendo fazer aqui? Tipo, olha aí. Primeiro, o Coringa, ele... Na verdade, a origem do Coringa, muitas vezes... O Coringa sempre surpreende de alguma forma. Eu acho... Não, ok. O ponto aqui é, o Coringa, ele sempre foi um gangster, entendeu? Coringa, o que. Inclusive, ele começou como um palhaço do crime de Gotham, da primeira aparição dele. Ele é o palhaço de crime de Gotham, ele não começou, ele é o palhaço de crime de Gotham. Começou, a primeira vez que ele apareceu. Nos filmes, tem gente que. Tanto que critica tanto o Coringa do Red Ledger, quanto do. Joaquin Phoenix. Como é o nome dele? Red Ledger. Red Ledger. Red Ledger. E é Joaquin Phoenix. Seguinte, continuando. E usado pra criticar o do Led e o do Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Eu acho mais fácil falar Joaquim mesmo. Eu também, Joaquim, vai ser Joaquin Phoenix. Obrigado, pássaro de fogo. Obrigado. Pássaro de fogo. Paulo Fernandes. O Led da Paulo Fernandes, eles são criticados porque o Coringa, ele é o palhaço de crime de Gotham. Ele é um gangster nessa porra. Só que esses dois personagens foram representados por ideias diferentes, entendeu? Danado. Cara, que... O damage na festa dele me incomoda muito. Não, porra, eu não tô falando do Leto, bicho. Eu tô ignorando o Leto. Continuando. Temos uma mudança aqui. O do Leto, até porque eu tô ignorando, porque o do Leto, ele seguiu a parte de gangster. De uma certa forma, ele é o palhaço de crime de Gotham. É um gangster merda. Pelo menos ali ele tá. Não, ele não é um gangster merda. É um gangster merda, bicho. Eu não vou cair na sua provocação. Não é provocação, bicho, é um gangster merda. O que é que é um gangster merda? Merda. A cena de introdução dele, do covil dele lá, já mostra que ele é um gangster merda. Esse vagabundo chorou. Risada cara, é escruta do cara. A risada dele é muito escruta, viu? A risada é um peru, dele, velho, morrendo. A risada dele no tanque de coisa lá é muito boa. Ele deitado naquele de faca, bicho, what the fuck, velho. Nossa senhora, a organizada. Bicho, aquilo ali me lembrou, sabe um filme que aquilo ali me lembrou? Beleza Americana. Alcança o bicho. Caramba, fizeram a comparação dos rostos. Moleque. Fuck, bicho. Não, e tu lembra aquele papinho de que ele tava enlouquecendo? Não sei meu Deus do céu. Forçaram muito isso, bicho. É, ele mandava rato pro elenco. Toda semana, umas três notícias diferentes disso aí. É, não, e aí geral, ripadaço, não. É, o Joaquim Phoenix também, aí. Que ele assistiu Vingadores 11 vezes. O Joaquim também tá assistindo. O Joaquim Phoenix assistiu Vingadores 11 vezes pra ficar à beira da loucura. O do Joaquim de enlouquecer é porque... Não é por causa do Coringa, não. É porque ele é um ator que tem a sua... Tem depressão, se não me engano. Mas não somente a preparação de ator dele é diferente do De Niro. A parada que tava deixando ele meio pirado foi a comida só. Porque ele parou, ele tava comendo só rúcula. Mas ele lembrando que ele já é vegetariano. Ele tá comendo muito pouco pra emagrecer, mas ele disse que tava mantendo as complexos vitamínicos. E isso tava deixando ele puto. Porque ele queria comer as coisas que ele comia antes, mas ele tava se forçando a não comer pra... Tá bom. Agora eu vou voltar aqui pra eu terminar finalmente. Ele queria comer carne de soja. Exatamente. Caralho, ele queria comer carne de sol. Sim. Voltando aqui, porque eu quero terminar aqui meu raciocínio. Os dois personagens, eles são criticados por esse negócio do Coringa ser um palhaço de Gotham. Peraí, os dois, quais são os dois personagens mesmo? O do Led e do Joaquin Phoenix. Sim. Eles são, os Coringas deles são criticados por em questão de adaptação. Porque o do Phoenix, ele é um cara surrado pela sociedade, como já prega o filme, a ideia do filme. Tem gente criticando porque não é o Coringa, né? É, tem gente que fala isso, porque também porque ele não tem um Batman no filme dele, o Coringa é uma contraparte do Batman, isso tem, mas funcionou, o que importa é que funcionou. Tem gente muito presa a HQ do Miller também. Aí, nisso, o dele é um cara surrado pela sociedade, um cara maltratado, um cara que ficou louco por causa de uma série de problemas, um monte de fatores de problema, e etc. E aí, e ele só quer... Caralho, ele só quer tirar essa raiva de dentro dele, entende? Ele não quer conquistar Gotham, ele quer ser rei do crime, ele quer influenciar... Não, se a gente parar pra pensar, ele queria viver uma vida normal, feliz. Ele queria ser feliz, porra. A sociedade negou isso pra ele. É. Ele entendeu isso. Exatamente. E os problemas psicológicos deles também. E outra coisa aí que eu ia falar agora, mas a gente deixa pra continuação com o podcast mais pra frente, que é sobre a parada das alucinações, entre aspas, dele. Não sei se alucinação é a palavra certa. Já o do Ledger, ele é Coringa anarquista, tá ligado? Ele... Eita, anarquista Coringa... de merda, como ainda falou. Coringa anarquista. Ele quer botar pra fuder nos políticos, galera que tem poder, ele quer botar pra fuder nisso e... queimar dinheiro, e foda-se, pau no xereco. Não sei de onde é que saiu isso, caralho. Ele só tá ali pela confusão. É isso, ele é por isso, daí é anarquista. E por isso alguns homens só querem ver o mundo queimar. Ele já desvia da característica de gangster do Coringa, do palhaço do crime. E nisso eles são criticados por essas coisas. É, porque, mas dá pra ver que tem uns elementos de gangue, sei lá, do comércio. Sim, ele tem porque ele é contratado pela máfia. Sim, ele... Não, eu sei, calma, já chego nisso. Ele é um mafioso que assalta banco usando uma máscara e atrás da máscara tem outra máscara. Exatamente. Caralho, ele é um cara mascarado. Sim, aqui voltando, ele rouba o banco e tal, mas novamente é pra enfiar dinheiro no cu. É, porque ele mata os amigos. Ele entra pra máfia pra justamente poder alcançar o Harvey. Cena do corvo. E pra também enfiar dinheiro no cu. E é isso, ele não é um mafioso, tá? Ele usa a máfia pra poder subir... Pra bater o que ele quer. Ele é o agente do caos. Ele é o agente do caos. Ele tem muito disso de parecer instável, mas ele faz tudo planejado. Sim. Exatamente. Sim, exatamente. Ele tem um plano. Ele é maluco, mas ele tá pensando. Mas ele faz ali. Como se realmente estivesse fazendo por fazer. Não. Ele soube como chegar no Batman, tá ligado? Ele usou a loucura. Ele usa várias vezes a loucura dele achando que ele tá na merda, mas na verdade ele, opa, tô sempre no controle aqui. Opa, tô sempre um passo à frente, até um passo à frente até do Batman. Na verdade, até o final ele foi um passo à frente do Batman. Querendo ou não. Aí, no final o Batman trola ele. Não, eu tô ligado, até o final que eu falei. Sim, até o final, até o não, chegou no final ali o barulho, rasteirinho. Se não seria o Batman, né, porra? Isso aqui é a pé de Pitbull de Rottweiler. Até porque importa, né? Se der Pitbull é Rottweiler. É uma crítica que a gente tem ao Batman É isso aí. Apanha pra cachorro. Aí, continuando. Aí, voltando pro Jerome agora. O Jerome, ele teve, do começo... Na verdade, do começo, não. Do começo... Jerome seria mais legal, né? Não. Jerome. É Jerome, cara. Na série é chamado Jerome, é Jeremy. Até porque Jeremy não parece nome de homem. Porra, como assim? O homem chamado Jeremy. Tu ia dar uma porra chamada Jeremy? Tem uns homens chamados Jeremy, eu não tirei esse nome do nada não, bicho. Mas vai, fala o que tu quiser. Aí o Jerome, ele... No começo, eu não vou dizer que é do começo, porque no começo ele era só um assassino que matou o povo lá no circo e se fez de bobo. Aí depois ele começa a despirocar pro lado gangster e ele foi se mantendo gangster até o estágio de loucura, de rasgar o rosto e cair no tanque. Porque ele não sei com quem mais ele tava, mas parece que ele tava lá com outros bandidões de Gotham. Eu não assisti mais, eu não tava mais na parte com a cena. E ele tava lá com os caras lá, um maluco chegou lá, roleta russa, vamos decidir quem é o chefe. Qual é, Coringa? Aí ele... Caralho. Acho até que salvei essa imagem, não sei, não salvei infelizmente. Que ele pega a arma, aí ele começa todo o discurso lá, ele fala não sei o que é humor, o que é não sei o que, e ele vai falando lá o que é humor, o que é a tragédia, e apertando o gatilho. Aí ele se aproxima do maluco lá. Comédia, né? E todo mundo com o cu na mão na porra da sala, e ele chega lá, se aproxima do cara que falou que queria ser chefe também, e ele diz, ele aperta o gatilho mais uma vez, e eu sou o chefe. Pronto. Ali ele tá no... Além do seu auge da loucura... que quer botar tudo pra fuder, ele também é um gangster, entendeu? Bicho, aí por isso que ele funciona como um elemento bom, ele é um Coringa bom, apesar dele não poder ser chamado de Coringa. Por questões... Ah, eu não sei, eu não posso criticar, porque eu sempre fico pra botar o Gotham em dia, eu sempre... Tipo, esse lado do Coringa gangster, eu não consigo aceitar na totalidade que o Ian abraça aí com tanto amor. Ah, então você não aceita a porra porque é mais nas histórias boas do Coringa, o Coringa, ele abandona isso pra fazer umas coisas mais sombrias, bicho. Não, porra, ele continua... Porque desde o começo, o Coringa, ele é só um capanga da máfia. Depois ele larga a máfia... Quê? Nunca leu o Capuz Vermelho, bicho? Capuz Vermelho, sabe? HQ. Conhecimento do quê? Vai. O Homem do Capuz Vermelho foi a primeira aparição do Coringa. Entre aspas. E depois foi no Batalha Mortal, que ele também é um capanga da máfia. Até o momento, o Homem do Capuz Vermelho e a Pedra Mortal foram lançados em 1900 e algumas cacetas. É, e os dois são considerados a origem básica do Coringa. O do Piada Mortal, digo, é uma parada mais complicada, porque foi bem depois, já tinha Coringa pré-estabelecido, só que agora estavam querendo caçar uma história assim pra fazer, ó, isso aqui vai juntar todas as tribos e... A Piada Mortal, ele é capanga da máfia, em que momento? Ele é contratado pra roubar, matar e destruir. É, eu digo assim, eu respeito a parte gangster por época. Ele já teve sua época, porque, tipo, pô, década de 80, 70, por exemplo... Funcionava pra caralho. Era máfia... Era máfia, gangue, pra cacete. Então fazia sentido você botar isso numa história. Cara, hoje em dia não tem. O crime não é bem isso. Sim, tô ligado. Então, é muito mais complicado que isso. Funciona hoje em dia um maluco aleatório... Que é, o que? Coringa, tudo. Tá aí, Coringa. Por isso que o Coringa do Joaquim funciona tanto, velho. Ele é um cara, um merda, que não sabe lutar, não sabe se defender, por enquanto, né? É, por enquanto, é um otário. É muito psicológico. Não tem ligações sociais, tipo... É só aquilo, a vida dele. Ele acaba virando um símbolo por coincidência, velho. O rage dele lá, de sobrevivência. Não, não é que, você é o Coringa, que eu quero ser um símbolo de revolução. Não, pô. Se tu... É, eu até falo, eu sou um pai da casa, tem um cara de um palhaço que começa assim, alguma coisa. Assim, o Coringa, pensando que ele é um símbolo pra sociedade, Gotham se revoltar, você não, tá assistindo pô, errado, bicho. Tá erradíssimo, cara. Ele quer... Muito errado. Ele tá fazendo isso por ser ele. É ele ali, cara. Sim. Não é... Ele não tá... Tanto que... Os protestos, eles se deram início porque ele matou 3 empresários da Wayne. Sim. Inclusive o Thomas vai lá, se pronuncia, tarará, tarará. E aí chama todo mundo de palhaço. Chama todo mundo de palhaço. Aí, pô, somos todos palhaços. Morte aos ricos. Wayne, chupa meu pinto. E aí coincidiu, né? Foi uma trágica coincidência. Do palhaço assassino. Wayne chama todo mundo de palhaço, só... Sim, e lembrando que ele chama todo mundo de palhaço porque, por causa do que ele tá dando entrevista lá, falando do palhaço assassino que matou os caras. Uhum. Aí ele já pega... Ah, não foi tão fácil assim. É. Mas ele não, abraçou, ele é tipo a profissão dele, né? Então ele vai se disfarçar disso. É. E acaba que os protestantes lá acabam abraçando também o palhaço como um herói. Quem cria o símbolo ali é o público, é o povo ali, os civis, eles criam o símbolo. Um bode expiatório. Tipo, é um exemplo, alguém pra quem olhar de baixo pra cima. É, alguém que fizesse o que eles queriam que fosse feito. Isso, alguém que tenha a coragem ou a loucura de fazer o que eles queriam fazer e não tem coragem. É, matou 3 ricão, 3 empresários e um babaca, que acho que são... Aí eu tô começando a me influenciar aqui. Mas não. Poder ao proletário já. Nada de influenciar, porque qualquer pessoa em sã consciência ou não tão sã consciência assim percebe que aqueles 3 caras eram babacas. Meu irmão, mas hoje em dia você bota assim, empresário vilão, aí pronto, agora o empresário vai ser o vilão dessa geração. Não, sim, pô, o que a gente tá dizendo é o quesito do cara, o que eles fizeram com a mulher lá, pô, chegar lá, a mulher de boa, lá, aí não sei o quê, e aí conhece o nome, aí começa a jogar, que é batata, aí começa a jogar na cara dela. Até porque, no momento, ninguém sabia, naquela cena ali do metrô, ninguém sabia que os caras eram, tipo, acionistas ou... É, acionista do Wayne, pô. Eram só três babacas que estavam no saco da menina. É. Não, e que coincidente, morreram por causa da doença que o personagem tem, que é de risada patológica. Ele começa a ficar nervoso por causa da situação com a garota, que ele não pode fazer nada, porque ela olha pra ele. O negócio, ele não deixa. Aliás, cena insana, né? Quando os caras começam a se aproximar e ele rindo e o olho dele chorando desesperado, sabe? Ele olhando sim, mega bicho, desesperado. Bicho, isso dá muita agonia, rindo, cara. Puta merda, é genial, mano. Como é? Sim, cara. É sensacional. Puta cena. E porra, tu sente aquela agonia porque tu sabe que o cara não tá rindo porque ele quer... E ele quer parar, ele tá chorando, ele tá com medo, ele puxa o cartãozinho dele ainda pra mostrar. Ô, meu Deus, ele puxa o cartão, você fica, meu Deus do céu, coitado. Depois que ele começa a rir, e rir tanto, e entra tanto em desespero que ele chora rindo, quando ele cai no chão e os caras começam a chutar ele, dá pra você ver que ele não tá mais rindo, e ele tá sério. O Coringa abraçou ele. É, ele simplesmente... Foda-se. Liberou o Coringa. Foda-se. Ele só me bateu, beleza. Pode bater aí. E, tipo, ele tava com a arma. E depois que ele passou por tudo isso, pela risada, pelo choro, pelo espancamento, ele falou assim, rapaz, era bem. Deu. Isso aqui era uma madeira. Matou os três. Mas eu acho... Eu vejo que só no terceiro mesmo que ele botou a atitude, sabe? É, porque os dois primeiros foi reação. Foi no susto foi, ali. Tipo, se afasta de mim. Aí no terceiro é a ruindade. Os dois primeiros morreram direto. Na verdade, ele mal chegou a acertar o terceiro, né? Primeiro ele corre, ele foge. Sim, ele vai atrás. O cara foge. Aí ele só acerta o cara fora do trem. Fora do trem. Ele acertou um tiro dentro do vagão que o cara ficou, tipo... Ah, isso. Mas só que não utilizou o cara, que o cara conseguiu fugir. Aí depois deu um tiro lá nas costas dele. Acho que foi na perna, né? Pegou na bunda, na coxa. Pegou na bunda. O primeiro tiro que ele tenta... Bunda. Eu não sei se ele levou tiro no vagão, não tô lembrado agora. Mas ele corre. Ah, acho que do vagão não pegou, não. Eu não sei, se tiver pego, foi na perna. Aí ele corre... Aí na hora que... Não, pegou sim, ele tava correndo. Pegou que ele foi cambaleando, ele não correu. É, ele vai tentar subir as escadas cambaleando. Na verdade, ele não chega perto das escadas. Desculpe, rapaz. Ele leva um tiro na bunda e depois ele cai. Aí vai se arrastando, aí ele mete mais tiro nas costas dele. E bicho... Ali foi maldade. A sequência dessa cena... Ele andando, né? Você pode falar maldade ou então a ausência de qualquer sentimento. É, tipo, a ausência do empatia ou do sentimento. O que é melhor, maldade... É a essência de todos os sentimentos. A ausência de todos os sentimentos. A ausência. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Mata o cara lá, no maior sangue frio, na escada. E ele corre. Na hora que ele corre, ele entra no banheiro, aí começa a cena da dança. Bicho, ali ele começa a se soltar. É magnífica, bicho. Aquela cena é maravilhosa, cara. Porque, tipo, ele entra no banheiro, fecha, e, tipo, ele... Ainda tá um pouco meio que em choque, eu não sei dizer se é realmente em choque. Mas, tipo, ele tá apreensivo, ele tá procurando alguma coisa pra fazer pra liberar aquela tensão. E a única coisa que ele faz é começar a dançar. Tinha que chamar o psicólogo pra esse programa. No final do frame da dança, ele simplesmente olha pro espelho e se aceita como Coringa, entre aspas. Ele abre os braços e como... Se fizesse uma reverência pra ele. Ele se apresenta, O Todd Phillips, ele chegou aqui, a falar cara. Disso. Ele chegou a falar que ele queria mostrar que tinha música, né, dentro do personagem. Sim. Eu acho que é mais essa questão poética, né, de tipo... Toda vez que ele tem um novo passo, digamos assim, ele dança. Sim. Toda vez no filme, você pode notar, toda vez que ele faz algo que mudou ele de alguma forma, ele dança. Então, tanto que tem aquela cena, a última dança dele na escadaria, que é sensacional, que aí ele já... Nossa, indo, é. Show. Eu adoro essa dança então, mesmo. É muito maneiro, né, essas transições de dança e tal. Que, sim, aí o que eu queria dizer, o Luiz teve essa visão aí de que ele tava angustiado, que tava apreensivo, aí quis fazer a dança pra soltar essa... Já eu vi de outra forma, eu vi ali que ele tava de boa, de certa forma ele entra, né, tá, dá aquela respirada, aí ele começa a andar e ele tá, pra mim ele tá leve. Ele é, tá justamente, sim. Eu vi assim também, justamente com uma leveza, né? Como, tipo, agora ele tá se sentindo mais ele, né? Sim, exatamente. Ele tá livre. Ele tá se sentindo leve. Aí tanto que ninguém dança numa situação tensa. É, exatamente. Ele começa, começa a dançar. É, exatamente. Ele começa a dançar porque ele gosta de dançar. Ele mostra já isso, que ele gosta de dançar naquela cena. Que puta merda, eu me assustei pra caralho com o tiro. Enfim, só que depois. Já acabou a dança do Coringa? Só vou fazer um adendo. Porque, tipo, não é uma angústia de apreensão de. Tipo, tá com um aperto no peito. É, tipo, uma angústia de não saber como demonstrar, como expressar aquilo. E a única coisa que. Que tem naquele momento pra ele é a dança ou alguma expressão artística, que no caso se considera um artista. Sim, tô ligado, entendo. Só que aí eu vejo dessa forma aí, que como o Neves também falou, que ele tá ali, tá de boa. Pra mim ele se solta ali. Sim. Dançando ali, mostra. Aí no, como tu falou também, no final ele olha pro espelho, faz a reverência, pronto, tá ali, tá se apresentando, o verdadeiro Arthur Fleck. E se ele tivesse uma fala ali, eu diria que ele poderia falar assim: esse é o Coringa, meu irmão. Filha da puta. E aí a vida continua, né? Ele dando um abraço com o Coringa. 100%, porque não, ele tem ligações ainda com a vida dele. Sim, continua na merda. Ele se aceita como Coringa em si, como um louco e tal, no momento que ele mata a mãe dele. Concordo. Último, uma amarra social que prende ele, a sanidade. Quando ele descobre que ela é a razão dele estar nessa merda infernal aí pronto mesmo, acabou. Esse é o Coringa, viado. Mas só voltando, eu queria voltar ali na cena dos caras, que eu lembrei também do Wayne, toda a personalidade do Wayne e dos empresários e tal. Que eu vi gente falando mal, inclusive, do filme, uns fãs mais... chatão de quadrinho, não sei o que, justamente porque fizeram um Thomas Wayne muito maldoso, muito babaca, muito grosseiro e tal. É. Falando que o Thomas Wayne não, né? Ele é uma pessoa muito boa, sempre foi muito bom, e isso é uma ofensa. Ah, aquele papo chato ali sempre, né? De que não pode mudar nos filmes. E eu achei muito sem noção isso. E dá pra você ver que ali é só uma visão também. Pode ser que nem seja assim, a verdade. Sim. Olha só a perspectiva dele. Quem tá contando a história é o Coringa, pô. Exatamente. Cada um vê as pessoas de acordo com seus olhos, com sua perspectiva, com sua visão de mundo. Tipo, pro Coringa, pro Arthur Fleck. O Thomas é o vilão, porque tipo, ele meio que abandonou a mãe dele. Abandonou a mãe dele. É o cara rico que não tá nem aí pras pessoas isso, também. Ele é meu pai. Por que você faz isso comigo? Por que você tá fazendo isso comigo? Eu não quero seu dinheiro, só quero um abraço. É. Tipo, bicho, aquela cena. Essa cena acaba. Mesmo sabendo que ele não é pai, ele não deve nada. Cara, velho. Abraço o maluco, bicho. É, pô, uma pessoa. Dá um abraço. Ah, é combate. Também você tá sacanagem, né, bicho? Não é nem assim, abraço o maluco. É tipo, fala assim, ô, cara. Tu que é meu amigo e me pede abraço, eu te espanco, velho. Quando eu conheci o Ian, eu neguei um abraço pra ele. Negou não. Agora eu abracei com medo, bicho. Pode pedir abraço. O cara sai do banco pra me abraçar. Mentiroso, mentiroso. Barriga pela dor do caralho. Luiz, pode pedir um abraço. Peça um abraço pro Thiago, sim. Quem tiver ouvindo aí, pode pedir um abraço pro Thiago, que ele dá abraço. Não, eu tava me machucando, caralho. Eu aperto a mão, pô. Tomando teu cu, mas eu só porque eu sou gordo, o cara quer abraçar. Nada disso. O cara veio na minha direção, os bracinhos lá, pega. Os bracinhos pequenininhos da sala. Cadê? Cara dando igual uma batatinha, quero dar abraço. Mas, tipo, cara, eu fiquei foi surpreso dele querer abraçar. Tipo, aquela cena do banheiro, pô, o Arthur. Tipo, ele se jogou ali, ele não se ajoelhou, mas ele tava literalmente prostrado ali. Ele falou assim: cara, eu não quero nada, eu não quero teu dinheiro, eu só quero saber que algum dia hoje, nesse exato momento aqui, eu tive um pai, eu tive outra pessoa que não seja a minha mãe. Essa cena, inclusive, o filme todo, na verdade, passa isso, que é a gente sentir pena muito grande do personagem. Pelo menos, tipo, se tu ver legendado, inclusive, que eu falei aqui antes da gente começar a gravar, sobre ver legendado, foi por causa disso, porque o Joaquim, ele botou o Joaquim. Fala, Joaquim, que é bem mais Jojo. Jojo. Eu vou chamar de Fênix. Fênix! É Fênix! Isso! Fênix! ele botou uma voz, cara, muito pesada, no sentido, é muito leve, é uma voz inocente o tempo todo, é uma voz muito fina e muito, muito delicada, ele sempre fala meio que com medo de falar o filme inteiro. Isso é sensacional, porque nessa cena, inclusive, ele fala meio que com a, dá uma dó tão grande, porque, tipo, ele tá se lamentando e a voz dele passa, parece uma criança falando. Isso é, vou te falar que eu não vi o final, vi dublado, mas a mesma voz que o cara faz do começo, ele faz até o final. A voz de ficar com pena, você fica com pena, mas ele não muda. É como se ele ressaltasse o fato do Coringa ser uma pessoa, pelo menos... Eu vou falar o Arthur e o Coringa. O Arthur é o antes do Coringa e o Coringa é depois do Coringa. É. Enfim, ele só demonstra que o Arthur ele é uma pessoa retraída, uma pessoa, tipo, pesa, uma pessoa que não consegue demonstrar o que ela tá sentindo realmente. É uma pessoa introvertida, né? É incel, né? A parte que aquele gordão contou uma piada, se eu não me engano, se é com um anão. E, tipo, ele... Claramente ele não acha a piada engraçada, mas ele ri. Ele fica. E sai. E na hora que ele sai da sala, ele puta cena cara. Bizarra, mano. Puta cena bizarra. Eu tava falando isso com o Ian depois. Tipo, o cara sofre por ser a piada e de repente ele tá rindo da piada do cara por ser anão. Não, é, ele ri pra cacete. Aí quando ele tá no caminho ali pra sala do. É, ele já fica. Ele para. Pronto, eu tô longe deles, eu paro. Aqui, gente. É, ele as costas, ele muda. Eu já ia. Ele. Porque é o típico pensamento de quem não quer ser excluído do grupo. Sim, ser aceito. Até porque tem a parada de que as únicas coisas que ele acha graça de verdade é a tragédia. As únicas coisas que fazem ele rir são as tragédias, né? Que aí a gente vê depois lá no mapa pra frente do filme. Tipo as piadas dele no stand-up, né? Pô. Bora agora, puxar pro stand-up, bora falar da alucinação? Não, pera aí que eu queria falar do que o... Ah, queria! Cala a boca. O Neves tava falando. O que eu queria falar que o Neves tava falando aí, da parada dele pra sala do coisa, e ele, muita parte do filme, ele falar dessa forma tímida, de ter medo de se expressar. É que ele vai tal pra essa sala, ele tá rindo lá, parou, aí ele vai indo pra sala. Opa, e aí, falando, eu só você queria falar comigo? Aí ele cai, ele, porra, eu achei muito sacanagem que ele fala: Arthur, eu gosto de você. Aí ele vai lá, ele vai se sentar, ele, não precisa se sentar, é rápido. Aí o caralho. Ele fala muito de pau no cu essa porra. É, eu ia toda hora dizendo, eu gosto de você, mas ele é muito. Ele acha feito um filho da puta com o cara, velho. Aí ele fala da arma lá, do show no hospital. E ele tenta se explicar e ele não consegue. Na verdade, fui esse, perdão. Tô confundido. Ele tá falando. Essa parte a gente arma ainda não. É a do cartaz, quer dizer. A do cartaz. Ele tinha que devolver. E ele tentando explicar, mas eu fui agredido. Não sei o quê. Eu não quero saber. Eles querem, eu vou ter que descontar do seu salário. Não, e outro, o maluco acusando ele de ter roubado o cartaz. O que ele vai fazer com o cartaz, bicho? O que é que eu quero com a placa? Aí o cara falou, e eu lá vou em saber o que as pessoas... Por que as pessoas fazem o que fazem? Não, tá uma loucura. É, e essa é a resposta do maluco. É muito sensacional, mano. Inclusive, isso foi um dos motivos de polêmica, né? Foi fazer... eles estavam... Pessoalzinho com medo na internet, é claro. Tava com medo da gente sentir pena do e sentir pena e justificar as coisas que ele faz no filme. Né? Sim, sim. Justamente por isso, que senão é justificável e tal. Só que eu acho isso uma bobagem tão grande, porque só sendo muito estúpido pra tu ver o filme e achar, não, é verdade, eu acho que tem isso que matar, se quebra, que humilha, sabe? Isso se quebra com a frase do Arthur lá, quando ele tá falando com a psicóloga. O mal da sociedade é achar que a pessoa que tem problema mental vai se portar como uma pessoa normal. E você pode falar vice-versa também. Uma pessoa normal vai virar psicopata porque viu... Não, tu vê, é verdade. Se minha mãe mentiu pra mim, é óbvio que eu vou matar ela, sabe? Que isso é lógico. Como uma pessoa chega nisso? A não ser que você seja um psicopata, bicho, não tem como uma pessoa normal despirocar só vendo o filme. Sim. Você pode só ficar com pena, igual a gente tá aqui com pena do cara, porque realmente ele só levou porrada, não tinha uma pessoa pra dar um alento pra ele ali. Até a mãe dele, que a gente achava que era o elo emocional, é o verdadeiro filho da puta. Agora eu vou ainda com um papinho ainda mais cinéfilo agora. Ixi, Maria, paleta de coisa. Paleta de coisa, agora que ele fala paleta de coisa. Sem paleta. Agora que a gente expulsou do programa. Não, eu vou dizer, porque o cinema tem muito disso de levar ao extremo uma situação pra fazer metáfora ou passar alguma mensagem. Velho, você consegue tirar coisa boa do filme do Coringa no sentido de fato, você matar, entre aspas, as coisas que te fazem mal, que não te deixam ser você. Tu pode pegar isso e fazer uma interpretação decente. E não achar, de fato, que se tá lá na cena, é lógico que eu tenho que matar. Ou... É uma estupidez muito grande, sabe? Um bagulho. Sim, cara. Como o próprio Joaquin Phoenix falou... Eu falo Joaquin e aí eu já mando Fênix. Oh, é Rock Phoenix. É muito Joaquin. É uma mistura, porque... vou chamar de Joaquin Phoenix. Um redneck com latino. É, como ele mesmo falou, cara, ele disse que acha que quando foi questionado sobre se o filme pode influenciar ataques, não sei o que, não sei o que, e ele disse, não, inclusive ele, o diretor, Todd Phillips. Não, mas... Eu acho que é idiotice achar... Não, ele não disse com essas palavras, eu esqueci a entrevista em si, mas o que ele quis dizer... Aquela não, que ele fez da entrevista? Não, foi depois, ele deu entrevista, não sei pra quem. Porque aquela dali ele saiu, ele se sentiu desconfortável com a pergunta, ele se alterou ali. Ali ele não, acho que nem respondeu, porque ele voltou, mas eu não sei se ele respondeu. Mas ele respondeu isso em outra entrevista, e disse que eu... Não, eu acho besteira, porque eu acho que não é obrigação de um filme... ensinar o que é certo e o que é errado. Nossa, sim. É o dever básico de qualquer pessoa, qualquer humano. Todo mundo tem cérebro, porra. Todo mundo pode pensar sozinho. Temos não aí, é a porra do filme lá, que tem que ensinar, cara. Temos filmes, cara, na visão de pedófilos, filmes na visão de estuprador, filmes na visão de um monte de coisa. É, assim. Cara, tem um... Aquele filme Beasts of No Nation, pesado pra caralho. É, bicho, não faz sentido. Isso, mas é o que eu tô falando, parece que as pessoas estão ficando cada vez mais débeis mentais. É, lerdas, nossa senhora. Um bagulho que já foi instituído há, sei lá, 100 anos, sabe? Bicho? Mano, se você dá razão pra isso, você acaba com a arte, velho. Exatamente, bicho. Tá proibido agora de fazer a coisa ao extremo. Porque... Eu vou te falar, eu vi um blogueirinho aí que, na época, atacou a Record. Por causa do videogame, né? Aquele lance de videogame falou, não, é óbvio que isso é estúpido, é óbvio que videogame não influencia em nada. Mas tá porque tá que a gente tem que conversar da influência de Coringa no cenário de hoje. Coringa é um filme muito irresponsável, muito show de gato. Nenhuma nota de repúdio da Warner vai desculpá-lo por esse filme. Né? Sim, aí da Warner insulta. Espera aí, sentado a nota de repúdio. Isso recebeu a Warner nesse momento. Sim, aí... Tá contando dinheiro essa hora. Sim, aí continuando a parada do... Que tu tá falando, Neves. É porque o mundo tá muito... Atualmente tá muito cheio desse tipo de gente, cara. Todo mundo acha que... Porque a pessoa tem tal influência... Tudo bem que a pessoa quando é digital influencer... Ou filme, sim, tudo bem, tem influência. Sim, acontece, a pessoa... Se você for youtuber influência, de criança, tem influência mesmo. É, também. Influência em si não significa que você vai inspirar uma pessoa a tal coisa. Você pode tocar, no momento que você tocar a pessoa, tipo, por exemplo, a gente tá aqui com pena do Arthur porque ele sofre pra caralho na mão de muita gente otária, a gente tá sendo influenciado, a gente tá, foi uma influência na gente, entendeu? Sim. Aí nessa parte... Só que a gente tem uma coisa chamada discernimento. Exatamente. Concorda com as ações do Arthur, os assassinatos dele. A gente não vai concordar em momento algum. Uma coisa muito positiva é de não ser pau no cu de graça, bicho. Exatamente. A mensagem do filme, o povo diz, ah, não, mas temos que conversar sobre Coringa, como era um filme irresponsável, eu me senti irresponsável, não sei o quê. Não, cara, não vamos falar disso, porque primeiro, a mensagem que o filme quer passar é, você tá sendo pau no cu, o mundo tá sendo pau no cu. E como ele fala no final pro Murray, todo mundo só grita um com os outros, todos só berram, ninguém é educado com o outro, ninguém se bota um lugar do outro. É isso que é a mensagem que o filme passa. E ninguém, sim. E todo mundo tá focado no quê? O Arthur sofreu e ele foi matar. Ele vai fazer atropelar todo mundo, é basicamente isso. Exatamente, quer dizer, a mensagem é o seguinte, de fato tem que mudar, mas não que você deva ser um deles e sair atropelando geral. Exatamente. É o que ele faz. Quem não deve mudar... Tipo, você tá ali, você se vê no filme ali, mas e você acha que deve mudar, não é você mudar de Arthur pra Coringa na vida real, é você mudar do povo babaca. Um pra ser uma pessoa legal. Exatamente. Ó, outros filmes que trataram sobre isso, só que o Coringa tá sendo mais criticado agora. Breaking Bad trata sobre isso, Dia de Fúria trata sobre isso, acho que até o próprio Taxi Driver trata sobre isso. Teve razões. Breaking Bad é um ótimo. O Dia de Fúria é. Você, tipo. Os três porquês. A gente falando. A gente só dando exemplo pica, aí o Luiz fala. Não, mas... lembrou o cara lá do... O Luiz não tá errado não, bicho. Eu sei, merda. Eu sei, eu tô ligado. A gente tava dando exemplo pica, não sei o que é. O Luiz mandou 13 porque me lembrou do... do pessoal conversando e o cara lá. Ah, tô porno. Eu só lembro. O Luiz falou isso porque a gente tava na viagem pra praia, a gente conheceu a Miss Parnaíba. Caralho. E ela ama essa série. A gente passou a viagem todinha foi acabando com a série, mano. É Miss Parnaíba? Miss Parnaíba. Miss interiorzinho. Não, Parnaíba não é interior, não, pô. É uma cidade grande. Não. Ah, cidade grande pra alguém que mora no interior. De praia, né? De praia de Piauí. É, se alguém tem uma onda bater e engolir, ninguém lembra. Parnaíba não tem praia. Tem, é Pé do Sal é Parnaíba. Tem uma praia. Mas aí, Breaking Bad foi um ótimo exemplo. Sim, porque aparentemente o cara é normal. Ele sim. Não é psicopata como o Arthur. Ele é um bosta, total, também. E ele é usado por todo mundo, pela esposa, inclusive. E muito. Tinha uma pessoa que pisava nele, era a esposa. Eu lembro. E o Didi Fúria também, começa como um cara normal. Sim, eu lembro, pô, na primeira vez que eu vi Breaking Bad, o jeito que ela trata ele nos primeiros episódios é como se ele fosse um completo imbecil sempre. Ele nunca faz nada certo. Só que antes ela falava com a autoridade. Tá? E é meio que a junção disso que vai construindo o cara. Não é que todo mundo que é tratado como lixo vai virar um psicopata, mas às vezes a psicopatia, como já viu muito psicólogo falando, ela pode estar até mais, como é que se diz? Tá escondida ali. Sim. Porque a pessoa nasce psicopata, ela não se torna psicopata. Eu acredito em gatilhos, de fato. Sim, justamente o gatilho. O gatilho pode, um psicopata pode ver a vida dele tranquila sem nenhum gatilho. Mas eu acho muito meme isso de negro juntar gatilho à arte, sabe? Sim. Ah, sim, sim. Com certeza. Porque aí não tem como. Aí a gente para de fazer qualquer coisa. Também. Porque a própria vida... Só é só filme com fundo verde, basicamente. A vida real é uma coisa muito complexa em relação a gatilho. Uma coisa boba pode ativar. Sim. E uma situação extrema pode não ativar. Levar uma topada pode desengatilhar. É sério, pô. Velho, porque o pessoal esquece. O pessoal esquece, ou talvez realmente não consome. Mas, velho, o universo de terror no cinema é, tipo, 10 vezes pior. Nossa, puta merda, você vê coisa assim, caralho, isso passou no cinema? É, filmes, ninguém falou filmes nada. Franceses aí, ou esses daí de terror, o nego arranca a pele do outro, é estupro e na câmera, quase. Sim, e estupro, assim, seco, velho, sem a menor cerimônia. Sim, tranquilo. E é isso. E aí, depois estupro, arranca a cabeça da mina, o cacete, tipo, é um filme. É um filme. E existe lá, tem audiência e ninguém mete o dedo. Só que é aquilo, né? É o que eu tô falando, parece que é uma crítica muito guiada, tá ligado? Não parece que é uma crítica muito guiada? Tipo, parece ter um pessoalzinho que... Filmes vão ser criticados independente do que vem. Agora começou a ser um padrão aí de filme de super-herói, que é pra criança e tal, beleza, respeita, é o público deles. Aí você agora não pode fazer filme sério de super-herói que qualquer coisinha vira polêmica, pelo amor de Deus. Precisamos de mais um homem branco matando pessoas na tela de cinema. Eu não sei quem fala isso, velho. Se é o próprio Todd ou o site lá. Felipe, falou assim, ele fala sobre a parada do Eisenberg. John Wick? John Wick. É, John Wick. Isso. Tem um cara branco matando 300 isso. pessoas. Isso. Ninguém vai fazer o mesmo. Foi legal. Quem foi... vai falar mal do Keanu Reeves, né? Aí não... Ele é um homem branco matando 13 pessoas, todo mundo acha legal, ele matou do jeito, sem cerimônia. O Tony Stark explodiu um monte de prédio com CGI e luzinha, tudo bem, tá ligado? Ah. É, porque ninguém morreu com CGI. É. Maluco de... mostrou o corpo, não morreu. Parece que na cabeça dessa galera... Não, era computação gráfica, ninguém morreu ali. Só é perigoso mas quando o efeito é prático, tá ligado? Isso, mas aqui no Coringa são pessoas normais, não é CGI, dá pra ver ele dando um tiro na pessoa, morreu. Sim, eles mataram, de verdade, o Robert. É. O último filme dele foi o Irlandês. Você pode perceber que ele não vai fazer mais filme mais nunca na vida. É, ele filmou o Scorsese antes e olha só, acabou a carreira dele. O Irlandês, ele teve cenas encurtadas por algum motivo, ninguém sabe. Tá tudo muito estranho. Bicho, foi tão louco esse negócio que até uns críticos brasileiros, que é comum fazer umas críticas merda de envolver política, qualquer coisa, aquele Pablo Vilaça. Ele falou que a mídia se comportou de forma muito irresponsável. Caralho, eu estou concordando com o Pablo Vilaça. A última vez que eu concordei com ele foi sobre A Chegada. Depois disso, foi só brocabado. Depois tu saiu. É, depois disso eu virei gente. Teve o do Omelete também, né? Eu não li o do Omelete. Eu não vi o do Omelete. Ele tava lá no Twitter falando, O Borgo, o único do Omelete que eu vi foi o Borgo, que gostou do filme. Ah, o Borgo gostou até de BVS, né? E daí tá errado? Não, certíssimo. Ele deve bem até hoje. Eu acho foda. Sério? Ele defende. O Neves gosta de BVS, pô. Ah, gosta? Pô, moleque, uns três blocos que eu tenho no Facebook é pô, eu, de BVS. Eu comecei a ser amigo do Neves porque ele gosta de da DC, pô. Muito bom, né? Falar, os outros caras lá que eu me decepcionei, porque depois eu vi que eu chamei eles pro podcast de BVS e descobri que eles todos eles odeiam BVS. Peraí, a gente tá falando do que mesmo? Que eu me perdi no assunto? De. Eu tava metando aqui. Tava metando. Não, eu já tava falando de como a mídia. De como a mídia é meio louca em relação a alguns filmes. Falou sobre o Pablo Vilaça. É, o Pablo Vilaça. Até o Pablo Vilaça, que é o Pablo Vilaça, quem conhece a peça sabe que é. Ele criticou a forma como a mídia tratou a polêmica do Coringa. Como se fosse a ode aos incels, o palco dos incels de se libertar. E foi foi um dos bagulhos tão absurdos que eu vi desses últimos anos, porque, velho, começaram a criticar o filme antes do filme lançar. Exatamente. Foda. Nego que nem viu o filme, já porque não tinha lançado ainda. Nego que nem tinha visto o filme já tava falando, não, a gente não pode ignorar isso e tal. É ridículo, sabe? É ridículo. E aí você vai naquele lugar maravilhoso chamado Twitter. Pô, lá é a nata. Vários comentários de minha sessão só teve um maluco que aplaudiu o filme, dizendo que ele ganha um Oscar, não sei o quê. Eu tinha uma notícia que foi na Paraíba. Tu viu esse tweet aí? Oi? Tu viu esse tweet aí? Qual? O que tu falou agora, porra? Sim, eu vi hoje. Ah, eu comentei lá aquela porra. Falei lá que eu perguntei, então as oito... As pessoas que aplaudiram por 8 minutos seguidos. São todos em céu também. Todo em céu no festival. Ela falou, quem aplaude pra Coringa é em céu, ela falou no final. Aí eu mandei logo, então quem passou 8 minutos, os 8 minutos de quem ficou batendo palma no Festival de Veneza pro filme, é tudo em céu, não? É. Aí eu falei, além de achar que... Tarantino lá, aquela... É, Tarantino em céu. Tarantino em céu. Tu nunca viu a cara dele, não? A cara de céu. Porra, o cara é de outra coisa. Podólatra, né? Ele. Ele tem cara de que coxa um pezinho. Moleque, cara, o filme dele tem mais pé do que rosto do DiCaprio. Eu não tô zoando, vocês não sabiam. Esse último aí, moleque, pé por... Era uma vez Hollywood? Isso. É, bicho, toda hora o DiCaprio tá com os pés em cima da mesa, pensando... Não, tem a cena que a mina entra no carro do Brad Pitt, ela já bota o pé no vidro, dá um close, no para-brisa, tá ligado? Com o pé sujo dela lá. Eu assisti em Explosion, achando... ou seja, eu vi um pezão... pé pra caralho, é muito pé. É muito pé, cara. O Tarantino é otaku, velho. Isso é o total, total. Isso é, o cara, caralho, o cara gosta de pé, o cara tem um rosto estranho. Cabelo de branco, o cara é cego completo. O cara gosta de violência, pra aplaudir o Coringa, o cara é cego. Ô, tinha uma menina aqui em Teresina falando que todo mundo que gosta de Tarantino é pra assistir diferenciado e é esquerdista. Eu falei, caralho, eu sou esquerdista agora? Mas ela me bloqueou. Esquerdista que eu? Ela me bloqueou. Dá contato dessa menina aí, que eu também não sou muito fã do Tarantino. Eu sou fã do filme do Tarantino. Quem gosta de pessoa é psicólogo. O quê? Eu gosto é da obra. Sim. Tu depois... viu que no Recife deixou o pessoal em pânico? Eu tô rindo da parada do céu. Teve um Coringa lá. Moleque, eu perdi demais quando vi isso. Teve Fortaleza também, teve. Eu abri aqui a notícia, olha isso. Homem imita o Coringa em cinema no Recife e causa pânico. Foi esse. No Recife, cara, moleque. Foi esse que foi preso ou foi de Fortaleza que foi preso? Não, no Fortaleza não teve, não. Foi só nesse aí. Foi esse aí? Então foi, ele foi preso nesse, no final. É. Foi preso, foi preso. Não, olha aí, o cara tava bebaço, bicho. Bebaço. Isso, e fingindo que tinha arma. E o personagem principal. Os pombalesa, tudo lá com medo, correndo os caras. O pessoal foi embora do filme. Não, com medo. Não tem um cara pra pular em cima do maluco. É, porra. Dá um tapa na cara dele. Não, o cara ficou lá de boa, ele não fez. Ele disse que tinha uma arma, ele ficou toda hora de boa lá, gritando besteira e sentado. Se a pessoa fala que tem uma arma, bicho, você tem que ter reagir, bicho. Você chamou, dá aquela olhada pra pessoa que tá do lado. Caralho. E os dois pulam em cima do maluco. Não dá tempo, caralho, de psicopata. Esse é o Thiago, reage a saltos. Ah, mandei o tweet. Lê tuia. Cadê? O quê? O que o Neves mandou aí? Lê tudo ou é só o segundo tweet? Não sei, o que, é que tu quer que leia, Neves? É, foda-se. O que tu consegue ler? Ok, vamos. O que? Até... Tua mente permite. Até onde meu neurônio funcionar. Com ó bola. Até onde a realidade permitir. Vem com ó bola. Tá, chilês. Aí já chilês, tá... vai. Ok. Bom dia. Pra você que estava numa sessão de Coringa, que teve suspeita de ter um cara armado dentro e que o pessoal saiu correndo da sala no fim do filme. Caralho, foi no fim do filme. Pô, eles esperaram acabar pra sair, bicho. Caralho, ingresso é caro, bicho. Ingresso. Não paga internet, não? Mas o filme tá rolando, eu vou ficar. É, meu. 35. São 2 horas. Eu posso até morrer, mas eu espero não acabar. É só ficar baixado. E agora imagina a cena, o filme acaba e todo mundo sai correndo pra fora. Caralho, eu faria isso, porra. 35. Que merda é essa? Pelo menos não vai ter ninguém fazendo zoar, porque se eu fosse psicopata e alguém fizesse zoar, eu já dava logo 3 tiros. 3 tiros de aviso das costas. Vai, continua. Ok. Ninguém entendeu exatamente o que foi, mas tinha um cara bebendo uísque o filme todo e que ficou gritando. No fim, quando o filme fica mega tenso, ele começou a torcer pro Coringa e a galera foi saindo. Pelo que eu entendi, ele gritou, vão mesmo. Começou... Caralho, velho, sério? O maluco é totalmente correto, é tudo bem normal. É um bagulho. Ele tava fazendo meme. Cara, eu comecei a torcer pra ele também, porra. Eu gostava, era nele, meu parceiro, me dar uma dose. Eu gritava junto com o maluco, se eu estou nessa cara, bicho, eu bebi com ele, porra. O erro dele foi dizer que tinha uma arma, bicho. Que acho que foi esse o motivo dele ter sido preso. Exatamente. Não, só pior, ele não tinha nada. Eu cheguei ali depois, ele não tinha nada. É, mas parece que é crime. Olha só, tem um maluco loucão lá, e aí o segurança chegou, foi revistar ele não tinha nada, e ele saiu mesmo assim. É, mas não tem um negócio das nossas leis, que é tipo, se incitar a perturbação? Mas ele tinha ameaçado, tá? Foi uma ameaça, tipo, ameaçado. Pois é, se você ameaça tá com a arma, automaticamente... Eu não sei nem se ele foi preso, eu acho que ele foi encaminhado pra delegacia. É. E ser preso e ser encaminhado são duas coisas diferentes. Mas, porra, a situação foi mais merda, na verdade, mais merda no sentido. É o que eu tô falando, não parece que as pessoas estão numa esquizofrenia constante, tá ligado? É, tipo, como tu vai pra uma sala de cinema com medo de um maluco que mora em Recife, bicho? Sério? Eu acho que o primeiro atentado do mundo é em Recife, tá ligado? Eu acho que... Não. E Recife, o negócio acontece é as milícias de lá, pô. É, não, o nego vai esperar o filme do Coringa pra fazer merda em Recife. É. Tá ligado? When you bring me out, can you introduce me as Joker? Não, então, eu queria puxar um assunto aqui. Eu queria falar da namorada lá, entre aspas. Ah, dele. Boa. Ah, a gente vai falar dos episódios. Bora lá. Pronto, isso. Bora. Aí a gente, cara, pega, já entra nas alucinações. Sim, cara, eu não sabia. Pra mim foi uma surpresa, porque eu não sei se eu não tava lembrando da cena em questão, ou se eu não tinha percebido, mas eu não notei, porque é tudo uma visão mesmo, é tudo uma alucinação que ele cria, a mente dele, ele se sente sozinho, ele percebe, tal, ele sentiu que uma pessoa foi lá, conversou com ele, puxou papo com ele, e ele achou que a pessoa podia ser tão, como eu posso dizer? Gentil. Gentil com ele. Não, na verdade, não é nem gentil em si. Mas é como se pensasse como ele, porque ela faz o sinal com a arma na cabeça. Ah, tá, ah. Tão louca quanto ele. É isso que passa. Porque, porra, a mulher tá ali com a filha do lado e ela vai fazer um sinal de arma na cabeça. Nossa, okay. A mulher não existe. Literalmente. Sim, aí, cara, ele começa a ver, ele começa a criar. No momento que ele Ele dá aquela stalk, aquele momento de céu, rise up. Ele começa a seguir a mina. Eu tenho um amigo que ele sai. Caralho. Ah, oh. Caralho, a gente tem um amigo que também faz a mesma coisa, bicho. Não, ele fazia, não vamos acabar com o casamento do cara, não. Ah, não sei. Eu só posso falar o que eu vi. Agora ele só segue a esposa. Esse ano nós fomos o primeiro do Piauí a se casar com a mulher que ele esfaqueou, perseguiu e aprisionou. Perfeito, cara. Não, mas aí, o maluco realmente seguia. Ele criou o Tinder, bicho, praticamente. Ele foi o percussor do Tinder. Ele descia do ônibus pra seguir as meninas. Ele tava no ônibus, aí ele falou: caralho, que menina bonita. Onde é que ela vai fazer? Foda-se, meu caralho. Literalmente. Então, se a menina percebesse, ele ia estar preso numa hora dessa. Exatamente. Mas aí, continuando. Ele segue ela e tal. Aí, do nada, ele cria esse negócio de que a mulher foi lá falar com ele, porque ela percebeu que não tem como a mulher perceber, porque ela em momento nenhum ela virou e ele tava todo coberto. Eu falei, que isso, vamos. Essa cena, quem tá assistindo fica meio ok, né? Tipo, ok, como isso aconteceu, mas ok. Porque, tipo, ela percebeu. É aquele momento mesmo, o filme. Mas como assim ela gostou pipoca, disso? Né, bicho? Assim ela gostou disso? Como é que ela gostou do maluco esquisitão atrás dela, velho? Aí eu não tinha percebido essa parte, aí começa encontro, sai pro encontro lá, não, porque ela... Aí a gente ignora, leva, a gente vai acreditando. A gente ignora porque a gente, porra, foi muito bem armado aquilo ali. Sim, é como o cara da placa diz, as pessoas estão malucas, bicho. Dê essa salsicha. Exatamente, aí ele vai, ele cria esse negócio. Tem gente que gosta desse tipo de maluquice, sabe? De, ele me perseguiu, é porque ele gosta muito de mim. Tem gente que tem essa ilusão na cabeça de que se a pessoa perseguir, se ela... pressionar demais é porque ela gosta muito. Sim. Aí continuando. Aí ele tal, ele cria a cena do encontro na panqueca. Na panqueca. Eu não sei como é que chama panquecaria. Panquecaria, cachaçaria. ele faz encontro a cachaçaria com a mina, aí ele sai lá, ele vê as notícias no jornal do pessoal lá sendo parado, pra ele tá sendo um dia bom. E é isso que a mente dele entrega ali, pô, que realmente acontece na vida real, psicologicamente falando. As pessoas, elas criam coisas, inclusive é assim que nasce a dupla personalidade, porque pessoas que passam por muitos traumas, muitos estresse, elas criam uma personalidade. Ela precisa criar coisas na cabeça dela pra ela fugir, pra ela ter um escape da realidade. Deixa eu falar um negócio. É nesse momento que a dupla personalidade surge também, que não é o caso do Coringa, só tô... Eu já vi acho que foi um psicólogo, não sei se foi psicólogo ou psiquiatra, não sei. Mas é tipo, ali você tem que ver que é um cara criando a realidade, mas nem sempre é o cara criando a realidade. Às vezes ele bota tanto na cabeça dele que isso aconteceu, uma mentira contada várias vezes, que ele acaba aceitando. Ele acaba acreditando na própria mentira, é isso. Sim, não que ele tenha alucinação disso, mas tipo, coisa, isso aqui aconteceu, e pronto, aconteceu, pronto, agora isso aqui é a minha vivência. Só que isso pra filme é complicado, né, de você passar. Mas nesse filme foi muito bem passado. É como se ele não criasse uma personalidade em si, ele criasse as lembranças. Falsas lembranças. Tem nesse momento que, falando aqui, a gente já tá num papo... Porra, eu tô até impressionado. Primeiro real que acho que a gente tá falando um papo. Inteligência. A questão do memórias falsas. Sim. Que foi o caso do Dragon Ball, que muita gente acredita... Do Brás também, memórias falsas de Brás. Isso. O pessoal acredita que, fielmente, que tava passando o Dragon Ball na hora que a TV Globo cortou pro plantão mostrar... Mas aquilo ali foi um meme, bicho. Pode ter sido começado como meme, mas o pessoal acreditou... Mas exatamente essa memória que você tá dizendo. Começou falsa, como coisa, e o povo foi acreditando. Como você não lembra, toda vez que o cérebro substitui por algo. Sim, exatamente. Os laços de memória, você coloca alguma coisa que nem sempre existiu. Isso. Exatamente. E com isso foi criando-se a memória de que existiu um episódio ali de Dragon Ball que foi cortado. A Genkidama, inclusive. E é específico. Quando Genkidama, quando o Goku tava virando Super Saiyajin pela primeira vez. Foi pra primeira vez? Eu ouvi dizer que era a Genkidama que tá fazendo. Era quando o Goku tava virando Super Saiyajin. Era a transformação. Aí, ó, a memória é falsa aí. Já é tão antigo, bicho. O Freeza é tão antes daquilo que... Sim, bicho. Sim, aí e vai nisso. Os caras começaram a acreditar. Não, eu estava ali. cortaram. Não, eu, o pior que é verdade, eu conheço gente que eu conheço pessoalmente que falou que lembra. Eu conheço, eu tava falando com a amiga, inclusive, sobre isso. É, ela podia dar certeza que não, cara. Foi isso. Ela tava ali, ela viu tudo ali. Isso, não é, ponto, aí... sabe? Não tem como. Mas sim, é realmente, é a memória, então... Não é porque a pessoa tá mentindo ou tá querendo se enganar, mas... Isso aí era que seja na maldade. Não, acabou que ela aceitou aquilo na cabeça dela. E não é nem culpa da pessoa em si. Ela, não, porque ela quando criou ela lembrar, aquela memória ali, ela criou aquela memória ali e pronto, cara. Ela criou aquela memória e pra ela, ela acredita fielmente. Ela pode bater o pé no chão e tu pode teimar com ela. Que ela acredita que ela estava vendo o Goku se transformar no momento que as torres gêmeas estavam sendo derrubadas. Dito isso, e o Coringa levou isso a sério pra vida dele, imagine o choque pra ele quando, na cena do apartamento. É, exatamente. Que aí, é, exatamente. E agora voltando pra Coringa aqui, a gente vai vendo toda a construção, inclusive na cena do hospital, que ele tá sozinho, que ela fala, eu vou buscar café, você quer um pouco? Ele, eu quero. E a gente percebe que ele não volta, ela não volta. Sim. Ela não volta pra ele, ou seja, já é o primeiro sinal. E é aquele momento que a gente... Não vai dar um sinal pra gente, porque possivelmente... Na verdade, não. Na verdade, deixa eu interromper aqui. O primeiro sinal foi que... Você pode... Um sinal mínimo, mas é um sinal. É quando ela acha ok o stalker dele. Sim. Valeu o primeiro. O primeiro sinal tá aí. Você pode aceitar ou não. A pessoa pode passar batido. Não é assim um sinal explícito. Sim, porque é bem feito, pô. Eu vou ali e volto. Agora, verdade, o segundo sinal... Na verdade, a gente confunde... Peraí, na verdade, a gente confunde essa parte aí. A gente não chega a suspeitar que é um sinal, porque pra, eu, pessoalmente, não sei vocês três, mas eu achei que no momento que ela aparece ali, pra mim, que é isso? O filme tá... Já tomou um caminho meio estranho aí. Tá virando comédia romântica. É, virou comédia romântica, momento pipoca aí. Não, você, nada, pode, pode aceitar como uma parada que depois vai se tornar uma tragédia. Não, eu não cheguei a pensar dessa forma. Eu desconfiei, eu fiquei desconfiado. Eu já pensei esperando violência, realmente. Eu pensei, velho, quando ela apareceu no elevador, eu falei, ele vai criar alguma coisa que vai matar ela. Vai bater nela com a criança. Aí, pronto. O pessoal tava falando tanto da violência, não sei o que, que eu pensei que ia ser violência pra cacete. É, a torta direito. Então aparecia personagem, eu falei, ih, vai morrer, tá ligado? Essas eram demais, bicho. Esse é o primeiro sinal. Segundo sinal. Ele se apresentando no stand-up. Nossa. Essa parte aí do Thiago falou. Era só isso mesmo, Luiz? Tu falava pra me interromper? Tu queria me interromper só pra isso, Luiz? Mas tu já tinha falado da risada, cara. Não, eu não acabei de terminar, não. Você que me interrompeu. Assuma o site é seu. Parabéns, você está certo, Luiz. Eu me interrompo. Vai, corno. Fazendo um adendo. Que a risada que passa nessa parte da cena é aquela risada bem, bem caricata mesmo, de Chaves, daquelas... Como é que se chama esse daí, cara? Tem no... Sitcom. Isso, que é aquelas risadas bem forçada mesmo, que tu fica assim, cara... Eu não diria nem forçada, é artificial. É pra dar uma entonação na piada, entendeu? Manda piada. Exatamente. Ele já manda... Coisa, tipo... Você assistiu The Big Bang Theory sem as risadas, bicho? Puta merda. Cringe pra caralho, meu irmão. É um ponto que fica assustador. É mesmo, porque tipo... Solta uma piada e fica todo mundo quieto, moleque. Daí, sei lá, por algum segundo. Aí do nada, alguém nego vira a cara e joga outro assunto. Mega nada a ver. É caralho, velho. Sim, aí voltando, aí o segundo sinal é esse aí. Tal. Aí o terceiro é no hospital. Ela vai buscar o café e não volta, mas aí ele já desfoca dela porque ele vê o Murray lá passando o vídeo dele e ele fica feliz. Já tá indo pro terceiro sinal, deixa eu falar que aí eu percebi de cara no segundo, porque, tipo, já aceitei no caso. Porque aí remeteu, né, a alucinação clara que ele tinha no começo do filme, que foi parecido, né, quando tá lá no palco e tal, e depois tá no palco de novo. Tá sendo apaixonado. Aí eu falei, pronto, é a alucinação. Pronto, aceitar já. Eu não cheguei a esse ponto, cara, porque eu tava. Ele. No momento que ele ia subir. Tu viu no cinema, porra? Cara, no momento que ele ia subir pra parada, lá pra se apresentar, eu já fiquei nervoso, cara. Eu tava com a mão no rosto. tava naquele momento a mão no rosto, com os dedinhos abrindo aqui pra ver e fechar a qualquer momento. Porque a vergonha ali tava no pico. Ah, que ele vai agredir alguém. E aí ele começa a falar as piadas e aí do nada começa a surgir risada e a mulher gosta. Aí o caralho, finalmente deu certo, alguma coisa deu certo com esse cara. Tu aceitou aquilo. Eu aceitei, bicho, eu tava torcendo tanto por ele. Cara, tu tava torcendo pro Coringa, você é em céu. E no cinema, realmente, a gente não nota muita coisa, pô. Dá uma sensação meio estranha. E ela tem uns cortes muito nada a ver. Toda a aparição dela não tem contexto nenhum. É tipo, do nada ela tá lá. Simplesmente surge... É, vai. Não tem um, eu vou aí te buscar. Sabe? É, ela é uma namorada presente. É, ela do nada tá na situação. Notem que não tem nenhuma cena de sexo, porque acho que ele não consegue nem conceber o que é ele fazendo sexo. Mas tem uma alusão ao sexo. Quando ele, se eu não me engano, é quando ele chega do trem, do metrô de ter matado os caras. Ele chega com um boost tão foda de, sei lá, adrenalina, não sei o que. Que ele simplesmente chega, joga as coisas dele, abre a porta e já tá com um beijo nela e foda. É. Caralho, também teve essa parte aí, bicho, que é quando ele volta. Isso daí é um sinal mais forte do que as risadas ou do que qualquer outro. Porque ela falou com ele no coisa e do nada ele já... Eu também estranhei isso, bicho. Foi, porque caralho, não tinha uma intimidade pra esse ponto. Quando aconteceu isso, assim, como assim, bicho? Bicho, eu vou te falar uma coisa. Se você fala pra pessoa que ele... Que tem vários momentos de alucinação e estraga o filme pra pessoa. É, bicho. Essa cena aí é pra você brincar no filme, tá ligado? É, aliás, pensa, agora, caralho, o desafio cara seu matou, do filme. O cara matou ali, o cara matou e o cara ficou o quê? Deixou de ser em céu e ficou Chad. No momento que ele beijou ela. Mate alguém, seja Chad. No momento que ele beijou ela, eu olhei, caralho, velho, me venderam o filme errado. Eu pensei que o cara foi em céu. Eu paguei tá pra ver em céu no cinema. Eu não estou me identificando. No final dá aquele alívio, caralho, era só uma alucinação. Sim, pode ser. A gente finalmente somos em céu saindo. A gente até respira com mais leveza. Céu, né? Exato. Os suspiros são de aliviado. Eu quase dancei quando descobri que era em céu. Vocês falando isso, eu só lembro quando começou esse negócio de céu. O pessoal jurava por Deus que o pessoal ia tiltar com isso. E não, bicho, todo mundo abraçou, você é em céu. É. Não, aí hoje sim. É orgulho. Irmão, parece que é dedo de Midas ao contrário. Tudo que esse pessoal toca pra achar que vai causar um efeito, causa um efeito oposto. E eles que ficam frustrados com isso. Bicho, inclusive, falando nisso, eu acho muito engraçado, tem muito meme agora na internet do... Vai lá, faça um tiroteio em massa. O pessoal da CNN quebra o tabu e outros jornais. Querendo que o cara faça, aí tem lá o Pepezinho de Coringa lá, sorrindo. É, tipo, o cara cutucando a pessoa, vai, faz algum mass shooting aí. Aí eu, meu Deus, sai daqui. Honk, honk. Aí, moleque, só, agora eu vou te falar. Tem duas cenas no filme que eu não curti. E uma delas é essa daí, quando mostra o flashback. Ei, o flashback. Ninguém gosta de flashback. Eu vou te falar. Sei lá. Achei muito estranho. Parece que é tratar o público como imbecil. Imbecil, exatamente. Mas porque, tipo, cara, quando ela entra no apartamento e fala, é Arthur, né, o seu nome, você mora ali no fim do corredor. Nossa, aí foi nesse momento que eu olhei, caralho. É, tu já fala, puta caralho. Merda. E falo, ótimo. Caralho. Aí não, aí vão lá e mostra 10 flashbacks. E minha filha momentos dela. Sabe? Minha filha tá ali dormindo. Por favor, não, você quer que eu chame? O momento certeiro aí. Minha filha tá ali dormindo. Você precisa de alguma ajuda? Você quer que eu chame a sua mãe? E ele tinha acabado de matar a mãe dele ali. Sim. Pronto, velho. Já entregou, tipo. Então ela não tava no hospital, ela não sabe de nada. Tipo, já vem tudo na tua cabeça. Mas não. Eles vão lá e te entregam 10 flashbacks em seguida. Tá exatamente. Eu achei isso... Eu acho meio... É mais assim, né? É público de filme de herói, eu até entendo. Porque... Eu entendo. É um público que, de fato, eles acham, eles precisam botar isso porque o pessoal tá acostumado a receber tudo mastigado, né? Mas eu, particularmente, achei meio merda. Achei desnecessário essa... Qual outra cena que tu disse que não gostou? E a outra cena é a morte dos pais do Bruce. Bicho, eu adorei essa cena. Eu adorei essa cena. Foi uma tacada de mestre. Cara, tacada de mestre? Tacada de mestre. A morte em si, eu acho que tudo bem acontecer, só que Tá ligado aquela cena antes da morte que o cara vê, só o maluco com a máscara do Coringa só olha o Thomas Wayne e eles correndo pro beco? Sim. Se encerra ali, velho, só o maluco olhando eles correndo. É, já seria fecha. Bom também. Mas, bicho, mas eu caralho, eu gostei, porque isso daí foi. Isso foi influência Batman vs Superman, ninguém pode tirar isso de mim, não. É, só porque. Porque no momento que ele mata o Thomas, aí ele vai matar a Martha. Aí ele quebra o colar, porra. É. Aí o caralho, meu irmão, eu e o povo gritou, e o caralho, que gente gritou, eu sou isso. Isso é fanservice, né? Eu fiquei louco. Até o motion, né, ele botou. Né? Eu fiquei louco, quase deu um tiro em alguém também. Até o Zack Snyder está tá vivo ainda. É, o Snyder vivo. Ele anda de nós. Visionário. Ai, cara. Tipo, não me essa a cena da morte não me incomodou tanto, podia ser diferente, podia ser só uma coisa sutil. Assim. É, eu falei. Não estraga. O do flashback é muito mais problemático que isso, eu acho. Podia só deixar fora. Podia só dar deixa. E naquele momento, podia ter a Martha, o Thomas e o Bruce num beco e entrando um cara. Você já sabe, não. É, caralho, só precisa botar o maluco entrando com um revólver, sei lá. E é mais uma vez. Além de fanservice, achar que o povo precisa de alguma explicação pra entender o que vai acontecer. Cara, depois. É o Batman, mas velho. É igual a morte do tio Ben no Homem-Aranha, velho. Não precisa mais, sabe? É, mas aí... Já vi. É, mas agora precisa o tio Ben virar o Tony Stark? Esse daí fica a ponta do Luthor com o Stark. Mas aí, ó. Bem. Seguinte. Eu acho que essa cena aí serviu, porque tá aí... Ele morreu e tá... Aí vamos agora pro final mesmo. Pro final. Último segundo. Já é o final. Últimos minutos, na verdade. Não, pera. Antes disso, tem um momento Homem-Aranha. Tem um momento Homem-Aranha, porra. É. Momento Homem-Aranha. Tá falando aqui de Fúria, de Breaking Bad, de Dark Driver. Calma. Tem que falar talk show ainda. Ah, caralho, é mesmo. Cara, tem muita cena que ele calma, tem muita... Isso, não, não tô acabando o podcast, não. Tô dizendo... É, quer acabar o podcast? Aí... Não. Eu ainda tem muita coisa pra gente falar. Se tu quiser. Tu bateu o sim. Aí, continuando aqui, a parada da cena das mortes dos pais do Bruce foi que tá ali, toma ali pros minutos finais do filme. Ah, ele tá ali fumando. Aí a mulher pergunta, qual é a graça? Você não entenderia. Você pode me falar? Aí, na verdade, pô, tô me perdendo aqui. Ela pergunta qual é a graça, aí ele fala, você não entenderia, e rindo. E com isso mostrando os pais... E aí pais começa a cantar, né, That's Life, do Frank Sinatra. É, That's Life. Aí ele tá ali, os pais do Bruce caído ali, o Bruce em pé, e ele dizendo, você não entenderia a piada. Não, cara, lá no asilo, mano, é sensacional. Sim, porra. Porque ele ali vai, ele fala, você não entenderia, mostra os pais do Bruce lá caído, o Bruce... Em pé, e ele rindo como se fosse rindo. E aí tem aquela cena... Aquela aí do nada ele sai lá. Ainda, e tu fica, por quê? Né? E tipo, eu amo isso, porque... Aquilo ali foi... Pô, olha como o diretor encerra o filme. Tipo assim, sim, o maluco bicho. Te dá só porrada no estômago o filme inteiro. Chega no final, é o maluco correndo de um lado pro outro, sabe? É, bicho, foi tipo... Pegada de sangue e Scooby-Doo. Isso aí! Caralho! Mas falou, pô, Scooby-Doo. Mas tipo, ali foi pra ressaltar que... Ele é um palhaço, bicho. Ele tá fazendo aquilo ali pela palhaçada, pelo show, pelo show. Pela brincadeira, tirando onda do cara. Tipo. Não, e a cara do Joaquin Phoenix conversando com a psicóloga lá, bicho. Tipo, parece, tipo, acabou de tirar a maquiagem, tá com um negócio preto aqui no olho. Sim, tipo, aqui é atuação, meu amigo. Que atuação. Eu fiquei em choque. Porque ataque dos palhaços loucos. Porque, caralho, ele ali, ele tava coringa por completo, ele já tá coringa por total, porque ele agora ele tá matando por diversão. É, porque aí ele tava um coringa tentando falar normal ali. O sangue, o pé molhado com o sangue da psicóloga lá, e ele saindo dançando de boaças, livre. E eu, caralho, velho, o maluco matou a mulher. E agora eu vou te falar a minha cena preferida do filme, que, pra voltar até e já trazer depois do talk show. Não é do talk show, inclusive. Minha cena preferida é da escadaria, mano. Rapaz! Inclusive, que cena compartilhei é recentemente, cara, porque eu acho muito foda. Ali é uma cena de libertação, bicho. Porque ele, mano, tipo, a cena inteira faz o quê? Tão... Nossa, é tão sensacional. É, como se fosse a Fênix renascendo aí, ó, piada. Nossa senhora, bicho, que merda. Pior que é, moleque, é sensacional. Puta merda. Ele mata... Na verdade, ele mata o cara lá que... que o foi otário Gordão. Pra caralho com ele. O Sim, Gordão. Também muito boa cena. Vocês viram na cena do anão? Não, bicho, eu não ri. Pior que eu não consegui rir, eu não ri. Bicho, não tem como não rir dublado, porque é o gigante Léo dublando. Ele, Arthur, você pode fechar tudo, eu, caralho, mas... eu fiquei apreensivo pra caralho, porque eu fiquei, caralho, na hora que ele... Inclusive, eu achei uma das cenas mais tensas do filme. Não, o nível de tensão daquela cena é absurdo. Porque tu não sabe, tu e o anão não sabe se ele vai morrer, tá ligado? Porque tu não sabe. Parece que ele pode pegar o anão ali e estourar a cabeça do anão na parede a qualquer momento. Sim. Ele abriu a porta. Eu também, eu juro, Bruno. Ele abriu a porta e falou, vaza, não. Aí o anão ia, foi com as pernas dele. Olha pra trás, Zack, sabe, por causa da porta, velho. Eu falei, ele fecha. Agora, ele vai pegar o anão na porta, tá ligado? Ele fecha a porta, velho, ele abre a porta, aí fecha. Dá um beijo na testa dele, pô. Meu amigo, na hora que ele fechou a porta de novo, eu falei, morreu. Eu só tô fazendo o testado de óbito do anão. Já começa a mandar uma mensagem no WhatsApp de Jesus, porque tu vai pro céu. Só reza, não. Ele abriu de novo, não. Pelo menos o anão tá salvo. Mas a parte que eu ri foi... duas partes que eu ri. Quando ele dá um susto no anão, tipo... o anão sai correndo. Desculpa, eu ri. E aí quando ele fala... E a outra eu ri. Eu não teria rido do legendado, mas eu ri porque era do Gigante Léo. E a nossa... Pode abrir a porta. Sim, então, no legendado não tem muita graça porque a voz do maluco é meio normal. Pois é, não tem bicho a voz do Gigante Léo. É hilária em qualquer momento. Essa cena, ela é uma mistura de tudo que não presta. É um negro, velho. Não, bicho, e é um negro pra caralho. A parte do anão pulando pra tentar alcançar a trava. Eu olhei assim, caralho. A trava. Se eu fosse o anão, tá travado em cima, pô. Ele alcança o trinco da porta, seu mongol. O ato trava a porta no começo. Tu não entendeu, não, bicho? Caralho, bicho lerdo da porra. A trava, entendeu, não? Porra, travesti. Puta merda, bicho. Caralho. O nível. Eu ia elogiando que o programa tava inteligente e agora tá lá embaixo. Que nem o anão. Tá lá embaixo, dá um anão. Enfim, é. Carinho, realmente. A cena da escada. Essa cena. A cena da escada, que aí logo em seguida. Mas sim, aí segue da cena da escada. E, cara, que coreografia e tudo, cara, maravilhoso. É a primeira vez que ele dança realmente, totalmente descontraído, acertando. Sim, porque o diretor e o roteirista, eles construíram a importância pra escada, né? Toda hora a gente vê ele no fim do dia chegando morto, subindo a escada. Tristão, sim. O cara acabado aqui. Aquela cena da escada. E a escada é todo momento, a escada tá de noite. Ele tá chegando tarde ali, E é grande pra cacete a escada. Então e ele toda hora cabisbaixo, André. Cabisbaixo todo momento. Ombro, né? Os ombros meio pra baixo. Ombro caído. Ele tem os ombros meio... Aí depois que ele mata, ele mata o cara. Aí ele desce pulando a escada, sabe? Isso é sensacional, bicho, mano. Sim, demais, cara. Ele mata o cara, aí ele começa a limpar o rosto, passa maquiagem, pra melhorar, cabelo, a música que toca também, que rolou até polêmica, que a música que toca é de um cara que foi preso por pedofilia e estupro e tal. Sério? O cara da música. Fizeram notícia sobre isso. Uma das polêmicas que rolou aí. Coringa usa música de pedófilo. Coisa. Você dá a entender que compor a música de um cara. Isso. De um cara atual. O compositor é um maluco que foi preso por estupro, pedofilia e tal. Psicopata. Então, eu não duvido que foi escolhida de propósito, inclusive. Caralho. Será? Eu acho que sim, nesse sentido, porque o Coringa, meio que tanto faz. Eu acho válido tu escolher, porque é um psicopata, sabe? Igual a referência ao Pogo lá. Eu acho conhece que... Conhece o Pogo? O palhaço Pogo? Não, o Pogo sim. não conheço. Palhaço, você é de onde? Foi um palhaço da vida real, que foi o que inspirou o It. Sim, ele, a pintura da cara dele é igualzinha, inclusive. Tem aquela parada passa, azul. Passa na língua também, né? A tinta, velho. Passa. É droga. São os triângulos azuis e nome, a boca puxada demais. O nome daquele bar de comédia lá é Pogo também. Uhum. Então assim, eles fizeram referência ao assassino da vida real. Eu não acho que a música tenha sido escolhida e o cara não notou. Poxa, olha só, escolhi a música do estuprador, sabe? Sem querer. Sabe? Eu acho que foi tudo escolhido ali certinho e, de toda forma, a música é boa. Foda-se. Ei, detalhe. A música é boa. Vocês têm medo de palhaço? Não. O Luiz tem medo patológico de palhaço, bicho. Impressionante. Sério? É porque quando eu era criança, um palhaço tentou me sequestrar. Me abusou. Caralho, sério? O quê? Sério? Que porra é essa? Que churrasco? No, da carreira. Porra, essa faz parte do show, é? Calma, Como é que tu acha que as crianças... Como é que tu acha que a população do circo cresce? Caralho, desculpa. Caralho. Caralho. Johnson, você na realidade não foi solto pelos seus pais aqui. Palhaço. Sim, mas conta essa história aí, porra. Que história aí, que merda é essa? Quando eu era moleque, eu devia ter meus 8, 9 anos. Rolou o circo do Alberto Carreiro aqui. Do Alberto Carreiro? Beleza, aqui em casa, tinham 5 crianças junto comigo. Tinha aquela mudaréu de criança. Quando ia, tinha 5 crianças, um palhaço. Quando saía, era todo mundo. Aí nesse dia foi minha mãe e minha tia, uma das minhas primas. Nessa putaria lá, um monte de criança perdida no circo, eu me afastei um pouco. E nessa afastada, eu me peitei com um palhaço. Eu não sei se era do coisa. Aí tipo, eu já tava quase chorando. Tipo, eu lembro como se fosse hoje mesmo, sendo uma criança. E tipo, eu falei assim, moço, você sabe onde é que minha mãe tá? Ele não. Aí ele se abaixou e chegou perto de mim e falou assim, não, mas você quer vir com o circo? Eu falei assim, não, moço, eu só quero ir com minha mãe. Aí tipo, ele segurou no meu braço e falou assim, vamos com o circo, e me puxou. E a cena do It, ó. A cena do It, braço, ele só faltou comer tua cara. Ele só segurou o meu braço e falou assim, pois vem com o circo, vai ser legal. Eu puxei meu braço e corri pro outro lado. Ele devia ter arrancado o braço do Luiz nessa hora, que nem no filme. Que o Zubino morrer e tem o braço arrancado, né? Eu não sei como, mas eu peitei com minha mãe em algum lugar, em algum momento. Não sei se foi exatamente depois, mas... Depois que esse palhaço segurou meu braço, eu puxei o braço e saí correndo e eu encontrei com minha mãe. Aí eu chorei, eu quero ir embora dessa desgraça. Cheguei em casa, mamãe, menino, quer que eu só fui falar pra ela depois, pô. Só falar pra ela bem depois. Mas palhaço é uma parada que... Assim, eu não tenho medo ou trauma, mas eu também nunca simpatizei, não, tá ligado? Nunca foi uma parada que eu quis ir. Não, eu quero conhecer palhaço. Aqui no Brasil tem aquela lenda urbana, né, da gangue dos palhaços, que sequestrava criança, tinha uma caça daquilo ali. Eu te falei, o circo só tem gente por causa disso. Sequestro. Sequestro. É tudo um grande... Na verdade, não é sequestro, é um curso profissionalizante. Vai te dar emprego desde sempre. Você já tem 18 anos com experiência. Os caras já chegam como menor aprendiz, né, Tiago? É. Quando você me traz, can you introduce me as Joker? Bora falar de alguma coisa enquanto ia no... Pera aí, voltando aqui, calma aí, não vamos falar de nada não, vamos cuidar... Então, estamos encerrando, galera, obrigado! Não, mas falando sério, pô, aqui ainda no momento da escada, uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui, é que ele começa que a música é Rock and Roll, parte 2, se não me engano. Isso aí. Aí é tocando a música, né, e ele dançando lá, todo supimpa, porque ali ele chutando se entregou lá, com o Coringa. Né? Dá sarrada, ele dá sarrada no ar. Ele faz o Deb. Ele dá uma sarrada, bicho, minha barriga, eu quero dar sarrada. Meu caralho, meu cara tá sarrando. Minha barriga é sarrada. Coringa brasileiro. Coringa brasileiro. E cara, e naquele momento tal, ele vai... Aí no momento que ele vai descendo a escada, enquanto começa a música eufórica, começa a tocar a música da trilha sonora original. Começa a música lá, pesadona, porque a trilha sonora de Coringa, ela é pesada pra caralho. Toda a música ali, obviamente, né? Porque o filme é pesado. A paleta toda de cores é pesada. O filme começa com as cores mais desbotadas, tipo, sei lá, tom neutro. Aí vai começando a ficar mais colorido do meio pro final. Realmente, dá pra notar isso aí, sem manjar muito de paleta de cores. Sim, não. Bicho, eu tô com medo agora do negócio, que eu saí agora e pensei, caralho, eu saí. Será que o bot parou de gravar minha voz? Não, tá recordinho ainda aqui. Não, mas será que minha faixa... É porque é faixa, né, pô? Caralho. Ah, mas não sei. Mas eu acho que não, porque ele reconhece o usuário. Eu já usei. Ele puxa outra faixa e continua a tua. Ah, é? Ah, caralho. Então, boa. Eu só fiz merda, então. De toda forma, ele tem a faixa geral. Ah, beleza, então. Tá suave. Caralho, o cara tá manjando. Mas é isso aí, cara. Tá ali naquele momento... A trilha sonora tá todo momento, ela sabe fazer a transição de momento... Porque ali ele tá mostrando que o Coringa não é um filme. Ele tá fazendo palhaçada, ele tá dançando, tá felizão. Mas o filme não é isso. Eu não sei vocês, mas nessa cena Eu senti um sorriso crescendo no meu rosto junto com ele. Eu também, cara. Tá ligado? Eu notei, eu comecei a sorrir junto com ele quando ele tava dançando. Eu fiquei feliz por ele estar dançando. É, eu também, caralho. Eu, inclusive, eu gritei de novo com outro pessoal. A gente gritando na hora que ele começa a dançar lá e ele dança. Vocês estão torcendo pro Coringa, você não tem vergonha na cara, não. Não, eu tô torcendo. É divertido demais nessa questão do filme, não tem como. É. Torcer nessa, né? Vocês não têm peso no coração torcendo pro cara que mata pessoas. Mas é isso, pô. A trilha sonora faz essa troca aí pra mostrar que o filme não é, em momento algum, comédia, piada. E tá ali e ele é pesado. O único lado de comédia que tem é a profissão. Não, é exato. É só isso. Ele é um comediante fracassado. Esse é o fato de comédia. Como eu falei, o único alívio cômico real que foi feito pra ser alívio cômico, na minha visão, é a última cena mesmo. É literalmente a última cena, que é eles correndo. É, eles correndo. De um lado pro outro. É, o Tom Se você considerar a cena proposital, acho que sim. Sim, proposital sim. Foi proposital, com certeza, cara. É, que é eles brincando. Tipo, ter acabado de matar uma pessoa e tal. Mas é um alívio cômico bizarro, mas... Eu falei, bicho, é isso que tu espera do Coringa em Arca, saindo correndo por aí, com justamente. Os pés belados de sangue, fazendo os outros de idiota. E debochando do maluco, basicamente. É. Ah, uma coisa maneira, inclusive, dele correndo, é como ele sempre corre igual palhaço. Como se ele tivesse com sempre, ele vai fugir de alguém, ele corre igual palhaço, todo jogado, sabe? Isso é muito legal. Inclusive, ele corre assim, fugindo da polícia, ele corre assim, sim, fugindo sempre. Da cena do crime. Sempre. Mesmo sem estar com roupa de palhaço, ele sempre dá aquelas corridas, mega nada a ver, como se tivesse com um baita sapato, sabe? Assim, na realidade, ele sempre foi um palhaço, porque acho que com certeza isso foi o primeiro e único emprego dele, foi aí com isso. Sim. E a mãe dele passou a vida dele chamando o cara de Happy. Happy. Happy. Não sei como é que ficou dublado. Na dublagem é feliz. Feliz? Aí, caralho. Acho que. Fez, eu acho que. Tem que parar. Se tivesse mantido Happy do inglês mesmo, mesmo na dublagem, eu acho que seria melhor. Porque no inglês ele ia chamar de Happy. A cena lá que ela fala, que ele fala, eu vou fazer não sei o que de comédia, não sei o que, ele falou, mas nossa, não precisa ser engraçado. É, bicho, velho. Caralho, eu fiquei com a cara de cu do caralho, bicho. Essa cena não tem no trailer, né? Não. Eu tenho que sair com ela de boa pra fazer a tirinha dela. Caralho. Mas é isso, cara. E... Vamos pro talk show! Calma, gente, vai pro talk show. Mas na época que você podia entrar armado na TV. Caralho, foda-se. Realmente, bicho, ninguém revistou o maluco. Tem outra cena de escada também, que essa é a minha cena favorita. É quando ele pega o prontuário da mãe dele no Asilo Arkham e vai ler na escada, escondido. Boa, tipo, pode ele criar, lendo, ele assim. Lendo o prontuário, vendo que... A mãe dele simplesmente mentiu a vida dele todinho, foi conivente com os abusos que ele sofreu quando ela era criança. Ele ria de nervoso por causa da doença. A doença dele. E tinha como se ele tivesse... Ele tinha visões de como teria sido aquela entrevista, de como foi escrito aquele prontuário. E na visão dele, ele tá encostado lá no fundo, puto. Puto da vida, diferente, muito diferente da visão que a gente tem dele lendo. Porque tipo, ele tá lendo, ele tá sentindo a nervoso, a excitação, sei lá, a decepção de estar vendo que aquilo é verdade, de estar vendo que a mãe dele, o único laço amoroso que ele teve, o único, sei lá, o único porto seguro que amarrava ele à sanidade, passou a vida inteira. Foi, na verdade, quem transformou ele assim, nisso, basicamente. Que foi exatamente a pessoa que foi conivente com ações que fuderam com o psicológico dele. E a disparidade que tem entre ele, na vida real, lendo o prontuário, rindo que nem um demente, e ele dentro da visão, com raiva, puto, com a cara fechada, com... Tipo, olhando assim pra cena da mãe dele sendo entrevistada e falando assim, caralho, bicho, isso realmente aconteceu. Essa velha passou a vida inteira mentindo pra mim. E tipo, aquilo ali, pra mim, na minha opinião, foi mais estopim pra ele se tornar o louco, o maluco, o psicopata, aceitar o que ele é, do que o fato dele matar a mãe dele. O matar a mãe foi só a cereja do bolo. É, sim, ele tinha que fazer alguma coisa, né? Sim, ele não ia poder só ir embora. É como se ele falasse assim, ó. Porque assim que ele descobre, ele já virou. Agora ele precisa tomar. Ele descobriu, ali quando ele descobriu, ele já tinha cortado todos os laços com a sanidade dele, com a pessoa que mantinha ele reto, no sentido. Detalhe, essa é a importância da construção. Se ele tivesse descoberto isso no começo, ele só seria mais um cara fraco, com sim, mais problema ainda, que provavelmente se suicidaria. Exatamente. Só que aí, como teve toda essa construção de fuder a vida dele... Ele ser agredido... Ele aprendeu a reagir. Ele matar os caras, ele ia atrás do Thomas Wayne, o Thomas Wayne falar que ele era louco, que a mãe dele era louca. É. Não, nossa, minha mãe não é louca, minha mãe é assim. Minha mãe é a melhor pessoa do mundo. Aí, tipo, ele... Naquele momento, ele falou assim, cara... Eu vou no Arca só pra tirar isso a limpo e mostrar que ela é a melhor pessoa do mundo. É porque todos falam o contrário, todos falam mal da minha mãe. E aí já começa com a primeira... Caiu, pô. Já começa com a primeira barreira, né? E aí eu só posso pegar isso aqui pra filho legítimo. Pois é. Tipo, eu preciso de uma assinatura dela pra lhe entregar. Aí ele rouba o negócio, bate a cabeça na grade e sai correndo igual um palhaço. De novo, correndo igual palhaço. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Exatamente, bicho. Agora vamos fazer o seguinte, que já a gente já falou de muita coisa, agora vamos falar só de uma coisita e do talk show pra finalizar. Que essa coisita seria o momento que ele tá com o Bruce, cara. E ali temos o Bruce Wayne, nossa, já ali. E, pô, o moleque sozinho lá. E, bicho... O cara é filho de nada mais, nada menos do que o homem mais poderoso de Gotham. Albert Einstein, caralho. E como é que a criança tá? Caralho, a criança tá jogada ali sozinha na porra da mureta. Qualquer um criança pode... tem que brincar, porra. Tem que soltar não, um pouco. Ele tava com segurança, só que o segurança foi... Não, é o Alfred ali. Ali o Alfred podia ter dado uma mijada. É, pô, mas ainda assim, ali foi tempo ali pra ele ser sequestrado. Aí ele vai lá e bota. E o Bruce é todo o tempo com cara de cu, porra. O Bruce é todo o tempo triste. Ele talvez é uma seja pelo fato. Jogada, é uma criança solitária, a criança não tem amigos. A criança não tinha Fortnite naquela época, ia. É. Fortnite, a criança é. Os pais são todo momento ausente. Aí, mas, pô, a criança, o Bruce, ele, eu acho que ele era isso mesmo, né? Não, sim, com certeza. Foi a morte dos pais que desencadeou o que ele foi se tornar depois também. Exatamente, sim. Assim como o Coringa descobrir que a mãe dele mentia pra ele, foi o estopim, o Bruce foi... Caralho, você tá olhando aí, caralho, a gente tá aí. Porra, genial. Amarrando os e aí volta pro Ledger, né, que falava justamente que o Batman era ele, era igual a ele. Sim, era, exatamente, era... olha aí. Então, somos os dois lados de uma mesma moeda. Sim, cara. Aí tem... E tem isso, cara. Eu achei do caralho. Foi a participação, pode ser, secreta do Alfred. E todo mundo, ninguém ali sacou de cara que era o Alfred. E onde é que tava o Alfred? Onde é que tava o Alfred? Aí aparece aquele cara lá que a gente sabe que cuida. Patrão Wayne, não sei o quê. Pois é, tem gente criticando a cena da morte lá, porque, ó, cadê o segurança do Thomas pelo Wayne. Amor de Deus. Mas, bicho, aconteceu essa cena aí há 300 anos também e não tinha segurança, não. Nunca teve. É uma cena de descuido mesmo, porra. A origem dele é um descuido. Ou seja, os caras vão pra um beco, bicho. O pessoal rico pra caralho, podendo pegar um táxi de cara, qualquer táxi, qualquer Uber. Chamou Uber. Coisas acontecem porque você toma decisões erradas. Que provavelmente era dos Wayne, inclusive. Sim, bicho. Do jeito que eles são. Aí o que diabo eles fazem? Eles saem da porra da ópera, do cinema, sei lá, da ópera, na verdade. E o que eles fazem? Eles vão pra porra do umbigo, cara. Pra evitar os carros, tava batendo carro ali, acho que eles estavam pensando nisso também. Naquele momento pode ali... Pode ser uma desculpa. Uma treta. Generalizado. Em Batman vs Superman, eles são mortos na calçada, né? Nem no beco, se não me engano. No beco. Rapaz, agora é foda. Aí é foda. Eu tô com o arquivo aqui pra abrir. Não, acho que aconteceu. Eu vi o filme 20 vezes, cara. Então, com certeza. Caralho, infelizmente, não no cinema. Ver 20 vezes pra decorar cada fala, que nem os caras de Harry Potter. A diferença é que o filme aí é bom, no caso. É, exatamente. Ei, rapaz, vocês respeitam meu bruxinho aí. Ah, fã de Harry Potter. Eu sou fã de Harry Potter, desculpa, gente. Ok, agora vamos falar. Eu virei páreo no fandom, fui expulso dos grupos. Oh, na época virou, das eleições. Tu virou pai? Pária. Essa eleição passada, meu irmão, determinou quem que vai ser amigo por mais tempo de você e quem que nunca mais vai ser. Exatamente, bicho. Até eu, gente que eu conheci há 20 anos aí, parou de falar. Enfim, talk show, gente. Talk show, cara, vamos para o talk show agora. E foi puta merda, o ápice do momento do filme. É, então, essa que, é uma referência. O povo claríssima. Disse que era. Caralho, tá atropelando demais. Caralho, mas quem tá falando sou eu. Filha da puta. É o namorado dele fala. É o convidado, porra. Convidado. É, você não é famoso, então você não pode falar. Você não é famoso. Brincadeira, cara. Mas eu duvido que ele fazer esse cuidado, pô. Seguidores. Ah, eu mas, duvido mas, que ele ia fazer com esse claro, coisa. Ele é famoso? Caralho, puta merda. Sim, agora voltando aí. Talk show, cara. Um momento assim, o que foi o ápice de onde o pessoal disse que teve cenas irresponsáveis, que não sei o que, não sei o que lá, gatilhos e tudo mais. Mas que na realidade é o momento que o filme entrega a mensagem que ele quer, a mensagem final, e ele estampa isso na cara do telespectador, que ele se recusa a ver porque ele é burro. O que acontece quando você cruza um doente metal retardado com uma sociedade que não liga pra é ele? É solitário, ou retardado. Foda-se, minha adaptação, é a minha dublagem. Minha redublagem. E o trata como um lixo, é para tua cara. Aliás, na cena com a voz original, ele tem uma mudança muito clara de voz aí nessa cena. É, porra, eu tenho que assistir. Bicho. Ele começa com uma voz muito fininha e quando ele começa aquela gritaria, todo mundo falando pra cacete, ele começa qual a voz gritar. Qual o tom que ele faz quando ele fala assim, você quer ouvir outra piada? Ele fala baixo. Como é o nome do... É o mesmo tom, né? Ele fala... Suave. Ele fala meio baixo. Ele fala, você quer ouvir outra piada? Tipo, bem debochado. Não. Você quer ouvir outra piada, Murray? Não, ele fala igual uma criança, cara. É, bicho. Sim, ele fala bem suave, bem... É igual uma criança mesmo. Você ouve, parece... Traz inocência à voz. É, ele quer como se você fosse... Ele pareceu na dublagem uma criança debochada. Se não fosse pela trilha sonora e a gritaria que começa, você com certeza estaria achando ali que ele tá queria mostrar mais uma piada dele. Mas não, ele vai dar um tiro. E aí ele começa lá, você sabe que não, já ouvimos muito piada, e o povo da plateia gritando, tira ele, e o Murray falando, vamos terminar o programa. É, e aí o ele... maluco falando, corta essa merda, não sei. Aí tem o Murray perguntando. Murray. E aí fica uma gritaria, e aí ele começa a gritar, a voz dele cresce, aí cresce tanto que do nada ele mete o tiro na cabeça. Eu não sei se eu tô se a gente tá num momento de exagero aqui de procurar significado onde não existe, mas ali que começa a gritaria tanto do Murray quanto do público, quanto dos câmeras, que eles vão falando e o Arthur ele aumenta a voz, ele começa a gritar porque é como se estivessem querendo cortar ele, tá ligado? Como se quisesse falar por cima dele e ele ele já passou tudo isso que ele não vai aceitar, ele não vai aceitar. Eu vejo na verdade o seguinte... Agora eu vou terminar a piada, tá ligado? É tipo isso. Exatamente. Comecei a piada e agora eu vou terminar. Porque até é bem estranho o psicopata aumentar a voz assim pra falar que nem um retardado. É, porque até o momento ninguém deixava ele terminar as coisas. Todo mundo zombava ele ali. Ele aceitava. Antes. Ele falou, não, agora eu vou começar. Agora eu vou terminar o que eu comecei. Tu vai ouvir, tá ligado? É dá pipoca pro pai. Dá pipoca pro pai. Esse filme é muito interno, bicho. Ninguém vai entender. Tem que botar um sticker na nossa conversa. Eu sei que, moleque, é genial. Eu assim, essa cena é muito boa. E, pô, ele dá um tiro na cabeça, todo mundo se desespera e ele fica lá sentado. Cara, ele batendo dá o primeiro tiro, ele dá o primeiro tiro, ele bota a arma assim no coisa, ele se abre, na verdade, estica os braços, estica as pernas. A perna. E é batendo o pé no chão. E ele sorrindo, vendo o pé tão tranquilo. Ele dá uma dançadinha antes de descer do palco. É, bicho, ele tá lá, tá batendo o pé, a perna aberta, os braços abertos, e olhando o povo correr pra um lado pro outro. Aí ele vai lá, se levanta, olha pro Murray, mais um tiro, solta, pá, em cima da mesa. Mas é uma coisa que eu notei, ele não fica tão tranquilo, ele fica sentado, mas ele, tu vê, ó, as pernas dele, ele não para de mexer as pernas. É, ele tá nervoso, ali ele tá claro. Nervoso, eu não digo nem nervoso, eu digo ele tá... É, não, é muita emoção, excitado, de fato. Excitado, é. Ele tá excitado pelo que ele fez, sim, pelo que ele conseguiu fazer. E aí depois ele levanta e dá outro tiro. Não, é porque algum retardado grita, chama a ambulância. Aí ele olha assim... Sério, cara? Tu acha que... O tiro queima a roupa. Dá jeito, mano. Eu vou confirmar pra você. Tá. Eu não vi a parte. Não, eu achei genial a cena que ele vai lá. Aí ele vai lá, pega a câmera, como se fosse mandar uma puta mensagem bem coringa. E ele essa corta. É a vida. Aí corta pro... Eu achei genial isso. Porque se fosse um filme, se fosse o Ledger, por exemplo, ele ia ter aquele discurso de coringa, sabe? Pra sociedade, sim, e tal. Meio V de Vingança. Meio porque no caso desse coringa do Joaquim é mais um desabafo, um grito de bicho, pedido de ajuda. Pra mandar uma mensagem, você que corta. Aí, mas aqui, pra mim. Naquele final, depois que ele dá o primeiro tiro no Murray, aquela sequência, aquela dançadinha, aquele nervosismo, aquela excitação que ele tem, me lembrou um pouco o Coringa do Ledger. O jeito do Coringa do Ledger de gesticular, de falar, tipo, ele matou o cara, ele fica meio como perdido, ele, pra onde é que eu vou? Pronto, uma cena, assim, caricata do Coringa do Ledger, aquela parte do hospital. Que improviso. Pode depois. Aí ele fica assim, ele balança, ele olha assim pro lado, olha pro outro. Tipo, eu vi muito daqueles trejeitos no Coringa do Joaquim naquele momento. O andar também, eu acho que o andar do Coringa, eu digo, não do Arthur, né? Mas o andar de Coringa eu acho também parecido. É, parece que meio com o ombro, meio pra frente, sabe? É, você tipo, consegue notar ele... também. O Arthur, ele anda muito curvado, muito fechado, como, sim, se ele tivesse encolhido com medo de alguém. Mas eles eram amigos, pô. The Virgin, né? Coringa. O Joaquim, eles eram amigos e tal. Então, sim. Com certeza, sim, ele botou umas referências na atuação. Sim, cara. Com certeza, bicho. E no final... É aquele negócio, ele corta aí começa Gotham a ser destruída, putaria, pau, isso aí, escreveu no leu, pau comeu, e o povo lá, aí começa lá, ele já no carro da polícia, eu achei muito escroto, porque, caralho, não é escroto no lado ruim, eu achei escroto no sentido, puta merda, que piada, porque a Gotham inteira tá desmoronando ali, e ele rindo na janela do carro, agora, bobo, eu não sei se... E o carro da polícia atravessando um monte de... E o policial, sim, o policial mesmo fala, você tá vendo esse inferno? É tudo por culpa sua. E ele olha assim pro policial e fala assim, eu sei, lindo. Eu não sei. É maravilhoso? Caralho, bicho. Não, e eu não sei, agora assim, eu vou puxar um assunto aqui, eu não sei se dá tempo, mas tem uma teoria, tem as teorias já vazando por aí. Ah, eu sei o que tá falando. Que diz que o filme todo é uma alucinação dele. Ou pelo menos algumas coisas, tipo essa revolução inteira. Não, a revolução foi real, pô. A da revolução final tem até um embasamentozinho, bicho. Tem porquê. Porque é muito mais exagerado. Não, e outra, todos os momentos que deixou ele feliz, era mentira. Oh, então, mas aí o diretor também deixa isso de a gente não confiar muito na narração. É, também tem isso, mas aí é o que acontece. Eu acho mas todos... Possível, né? Sim, não, faz sentido até. Porém, só faz sentido, mas não é, eu não acredito que seja mentira também. Porque, tipo, ele tá ali e tal. Aí todos os momentos antes foram explicados porque ele tava tentando fugir da realidade. Todos os momentos criados por mentira era o Arthur. Era o Arthur tentando. E agora fugir. É o Coringa. E agora é o Coringa. Ele não precisa, ele não tem mais nada. Ele não tem mais nada a perder. Inclusive, ele fala isso pro Murray. Ah, e por que nós devemos acreditar que você matou aqueles três rapazes? Porque eu não tenho nada a perder. Não tenho mais nada a perder. E também porque eu não resisto a mentir em falar que não gostei de fazer aquilo, mas eu gostei. E tem isso aí, e com certeza a cena final, onde batem a ambulância no carro da polícia, é real. O protesto é real. Ele sendo ovacionado por outros palhaços lá, maluco, é real. Homem-Aranha. Momento Homem-Aranha. Tudo real. Tome cuidado, cara, com ele, é um herói. Mas é real, cara, tudo ali é real. Aí, mas como é que ele foi preso? Porra, da manifestação teve que acabar um momento e ele foi preso, porra. É, então. A galera deixou ele ser preso. É, pô, o pessoal ali fugiu por causa da polícia, outros foram presos, inclusive ele. E ele foi levado. Mas ele pode ter sido preso na saída do estúdio, bicho. Sim. Não, sim. Ele foi, vou te dar um exemplo. A gente tá dizendo, pô. Ele foi preso, o carro da polícia foi indo, aí a ambulância bate o carro. Aí tem ainda? Momento, aí, depois que acaba o momento lá, o vacinado, troca já pra ele no Arkham. Aí o pessoal... Mas vai ter teoria ainda que diz que a cena real é a cena do em Arkham. Dele internado já, e a piada que ele tá falando, você não entenderia, seria a história do filme. Tá ligado? Não acredito nessa parte. É como foi. Não é tão viagem mas eu acho interessante. Não, teoria, é um final. Porque de fato, o diretor mesmo disse de verdade que é pra gente não confiar muito no que tá assistindo. Ele poderia estar fazendo de fato referência às suas alucinações, que ele deixou bem claro que são alucinações. Sim. Mas e se ele usou as alucinações como uma porta de entrada pra você perceber outras coisas? Tipo assim, olha só, tem alucinação aqui e aqui. Agora o resto você descobre. Pensa aí, tenta pensar como... Pode ser. É em aberto, é um final em aberto. Sim. O filme deixa várias coisas em aberto. O próprio caso da mãe é uma coisa que ficou em aberto. Porque assim, primeiro ela diz lá que ele sim é filho do Thomas Wayne. Aí depois vem o Thomas Wayne, não, fala, ela é maluca. Aí ele vai e confirma, né, que ela é maluca. E a gente fica, porém, na verdade, ele confirma se ela é maluca. Porém, depois que ele mata, depois que ele mata ela, ele vê uma foto lá na cabeceira dela, quando ele tá se maquiando e tal, ele vê uma foto dela, e atrás tá tipo assim, você tem um belo sorriso, aí Thomas tá... Pois então, é nesse momento que você percebe que a letra dela nas cartas é a mesma letra falando aquilo. Sim. Sim. Entendeu? Então, assim, meio que deixem aberto, sabe? Porque, e também tipo, deixa aberto se o... Quando conseguiria falsificar uma bosta no documento de adoção? Conseguiria internar ela, sabe? Ah, bicho. E tem a desconstrução da família Wayne também, que fiquem aberto também. É aí, São Paulo no cu ou não São Paulo no cu? Aí, também aí. Tem isso. Aí aquele negócio, pô. É o famigerado daquele... Mas eu acho isso paradoxo bom. Do bom e do mal, que depende do seu ponto de vista. Que é isso é realmente pra ficar em aberto, né? É, cara. Senão daqui a pouco vira outros filmes aí de ficar 3 meses o diretor explicando cena. É, exatamente. mas é pra isso, cara. Pra mim, e tudo ali foi real, que os pais do Bruce morreram. Pra você foi real, Ian, isso é que importa. É, no fim é o que importa. É assim que funciona a teoria de um final aberto. Eu posso ter explicado tudo isso aqui, a gente pode ter falado, batido o pé no chão, mas pra muita gente, vai ter gente que vai acreditar nessa teoria. Sim, não vai mudar, o diretor não vai explicar, porque nem o diretor. Mas eu prefiro tem que um não final explique. Eu prefiro que não explique também. Eu prefiro que ele deixe a galera teorizando. Deixa eu ser enterrado no ar. Daqui a 5 anos o pessoal vai começar a fazer teoria, ele vai dar like no Twitter, o pessoal, olha, o diretor deu a entender que a teoria Nesse momento aí eu vou estar muito famoso com o real e eu vou pedir pra fazer uma notícia disso. É, aí tu acorda. Acorda no Arca. Eu acordo no Asilo Arca. Nossa, eu fui famoso. O podcast famoso na CCXP, o público gritando meu nome, eu acordo no Arca. Caralho, esse cara tá com muita coisa na cabeça dele. O cara achando que o pessoal vai dar palco pra Incel. Você ouviu? Role playing game. O mestre jogador. Nonimo kikan wei. Omae wa mou system videogame de Beijo, o brinquedo caverna do dragão. Um real cast.